Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Uvenerd. Este Nerdcast não é grande o suficiente para nós dois. Para nós cinco. Seis. Aqui é o Tucano e os 49ers foram os últimos a chegar. Depende de qual Super Bowl você tá falando. Aqui é Eduardo Spor, existem duas pessoas no mundo. Aquelas que têm uma arma e aquelas que cavam. Aqui é o JP, pronto para cortar o arame farpado. Aqui é o Felipe, e pra você evitar cólera, tome uísque. Ó. Oh. Aqui é o Azaghal, eu era fã do Marlboro Man. Ó. Oh. Por quê? Porque ele andava de cavalo e era podão, cowboy. Percebe-se que o Jovem Nerd não sabe quem é o Marlboro Man. Não, do Harley Davidson, tá bom. Mas é que o Marlboro Man era o Marlboro Man também, cara. Tem dois. É o Don Johnson. Não era o Mickey Rourke? O Mickey Rourke era o Harley Davidson. Era o Harley Davidson. Ah, é verdade, verdade. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast Histórico e dessa vez nós vamos falar sobre o Velho Oeste. Tão, tão, tão, tão. O Velho Oeste, que é um mito moderno que a gente tem, a Hollywood, os cowboys, os bandidos, aquela coisa toda. Mas qual é a realidade do Velho Oeste? O que criou esse mundo sem lei no Oeste? Será que era tão sem lei assim? Será que os cowboys eram tão heróicos assim? O que criou esse mundo foi o Anthony Hopkins. Vamos entender como foi a expansão para o Oeste depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast. Vamos lá, seu magrelo. Olha aí, Léo. Seu magrelo, magrelo. Não, estamos a caminho. É. Eu sei que você também tá no projeto aí de perder muitos quilos. Pois é, só que eu tô fazendo aqui há 2 anos, né? Pra perder 20 quilos, né? Ué, vocês estão aí agora. Mas é mérito. É mais lento. mas é bom. Pra você. Vou entrar no mesmo esquema que você. Vou entrar na academia, aquela porra toda. Olha aí, projeto Wolverine o quê? 2025? Como é que é o negócio? 2025, pra ficar igual o Wolverine. Vamos lá, então. Mas olha só, o Azaghal não está hoje, não teve nenhum problema, ele está ótimo, né? Porque ele está... Dumping, já teve o primeiro dumping, o Azaghal, já. Não teve. Ele está visitando as obras do Nerd Bunker em São Paulo. Ah, muito então, bem, excelente. Ó, importante. A gente não tá falando o que que é, mas também, gente, não é um negócio público, é um negócio pra gente se proteger do fim do mundo, é isso? Exatamente. Eu só sei que eu tenho o meu passe já, então eu tô sossegado. Tem, você tem. Recebi já meu cartão magnético, super exatamente. Legal, gostei, obrigado. Exatamente. Muito bom. Excelente. Olha só, Léo Lopes. Sim. Hoje. Com esse Nerdcast especialíssimo de história sobre a expansão para o Oeste. Sim. Dos Estados Unidos, nós vamos falar sobre a coleção Gold do Tex, rapaz! Olha aí! É claro! Que legal, clássico! Exato, a editora Salvato está trazendo o clássico Tex, agora em um formato especialíssimo de capa dura. Cara, tá linda a coleção. Se você não conhece as aventuras do Tex, a lenda do faroeste, né? Elas se passam, né? Justamente nessa época que a gente vai descrever agora, né? Durante e após a Guerra Civil Americana. E, cara, é uma série conhecida pela riqueza de informação, cara. O Tex, ele é um ranger. Sim. Representante oficial da lei por onde ele passa, né? Exatamente. Mas, além disso, ele é chefe dos navarros. É uma história bem interessante, um mix de culturas aí. E as histórias vão mostrar, obviamente, o Tex enfrentando os foras da lei e outras ameaças do oeste. Muito bom. No Brasil, senhor Léo Lopes. Sim. Tex é publicado ininterruptamente desde 1971. Olha aí. Fenomenal. Sem interrupções, cara. E agora tá chegando esse formato inédito no Brasil, com histórias de mais de 200 páginas coloridas, encadernação Premium, capa dura. A editora Savate mandou pra gente, cara, os livros são lindos. Vão ser 60 volumes. E olha só, o desenho da lombada, que quando você olha a lombada, ela né, tem a finura ali de um livro de 200 páginas, mais a capa dura, né? Sim. Só que quando você vai colocando os volumes lado a lado, vai formando um desenho. Olha que legal. Das lombadas, né? Então, quando você botar na sua estante todas as 60 edições, vai formar uma ilustração animal do Giovanni Titti, cara. Cara, é muito, muito maneiro, cara. Que legal. Os volumes são quinzenais e tem histórias completas, entendeu? Então você não vai ficar, não tem cliffhanger pro próximo. Você vai ver histórias completas nos volumes e nunca foram publicados nesse formato. Ou seja, é muito maneiro. Incluir, olha só, vai ter títulos inéditos também nessa coleção. As edições têm um preço regular de R$39,90 cada, sendo que eles têm uma oferta especial para edições número 1, apenas R$9,90, que é um excelente preço para você experimentar. Sim. Você que não conhece, eu não sei se eu quero investir R$39,90. Você vai comprar por R$9,90 o primeiro volume e ainda ganha um pôster especial. Vai curtir. E o número 2, R$24,90. Então, preço especial nesses dois primeiros volumes para você tomar aquele gostinho e aí fazer a sua coleção inteira. Excelente. É possível comprar nas bancas ou por assinatura direto no site da Salvatos. Tem link aí no post diretamente para você ir lá. E os pacotes de assinatura tem desconto, Léo. O segundo livro é grátis. Olha aí. Não é R$24,90. É grátis se você assinar. Uhum. E também frete grátis. Lembrando, link na descrição para você saber mais informações. Quem é fã de Western, seja fã antigo dos filmes de Clint Eastwood, seja fãs novos dos filmes do Tarantino, por exemplo, cara, vale a pena, cara. Tex é o que há de quadrinhos em relação de Western. E escuta esse Nerdcast porque, cara, ele vai enriquecer muito a sua experiência e entender a história do Velho Oeste e curtir as suas edições da coleção Gold de Tex. Ha! Filho Lopes, vamos falar da Nerd Store, porque eu tenho uma novidade espetacular. É a reposição do livro Protocolo Blu-ray da Alienígena! Ah, que legal, excelente. Eu tenho o meu aqui. Cara, muito, muito pedido. Foi o primeiro Protocolo Blu-ray que a gente publicou. Sim. E ele ficou um tempão esgotado na Nerd Store. E muita, muita gente perguntou, caraca, quando a gente voltou, principalmente quando voltou com o Protocolo Blu-ray dos zumbis, sim, a galera, caraca, mas eu quero comprar o Alienígena que eu não tenho, pois e aí é, também não tem na loja, pelo amor de Deus, está de volta a Nerd Store, rapaz. O item obrigatório de sobrevivência que você de precisa sobrevivência, ter na sua estante, porque afinal de contas o protocolo Blue Hand tem tudo que a gente precisa saber para o momento que acontecer o negócio. Aliás, Léo Lopes, sim, por que você acha que a gente está construindo o Nerd Bunker? Então, eu estou aqui, eu tenho os meus dois aqui guardados, à mão, na verdade, na estante que fica do lado, porque qualquer coisa... Você sabe da suma importância de ter o bunker disponível. Exatamente. Nós temos a nossa confraria que estamos sempre preparados. Quando a merda acontecer, o conglomerado Jovem Nerd estará salvo. Estaremos tranquilos. Aliás, qual é o subtítulo do Protocolo Blue Hand? Estar preparado é sobreviver. Exatamente. Exatamente. E para isso, olha só, nós temos os dois exemplares disponíveis na Nerd Store. Protocolo sim, Blue Hand Zumbis e o Protocolo Blue Hand Alienígenas. Mas lembrando, é uma edição limitada, especialíssima para quem pediu de volta o Protocolo Blue Hand Alienígenas. Então, corre, porque o Protocolo Blue Hand Zumbis fez um mega sucesso agora na promoção de 10 anos de aniversário da Nerd Store. Uhum. E agora, voltando, Protocolo Blue Hand Alienígenas. Que livro fantástico, escrito por Eduardo Spohr. E, obviamente, com toda a consultoria do corpo do Jovem Nerd. Exatamente. Aproveite, vai agora, link no post, pra você comprar esses dois best-sellers da Nerdbooks. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 45 duelos ao amanhecer. Muitos e-mails, Léo Lopes. Quero agradecer mais uma vez a todos os nerds que doam sangue toda semana. E olha só, eu recebi uma mensagem do Gobo Play. Ah. Gobo com dois B's. Sim. Falando assim: obrigado pela campanha de doação de sangue que vocês sempre fazem. Em 2015, precisei de mais de 70 transfusões por causa de uma leucemia aguda, onde a primeira internação durou mais de 90 dias. Passando por UTI, 30 dias em coma. Olha aí. E ele falou que dava pra fazer um Nerdcast só com as viagens e visões que ele teve durante o coma. Caraca! Caramba, hein? Traqueostomia, sonda, hemodiálise, etc. 3 meses depois, descobri que a minha única irmã era 100% compatível e pude me submeter ao transplante de medula. Oh, que legal. Aliás, doação de medula é tão importante quanto doação de sangue. Sim. Hoje estou 1 ano e 8 meses transplantado e curado. Olha que legal. Porém, de nada adiantaria ter um doador 100% compatível se no período mais crítico eu não tivesse recebido todas as bolsas de sangue de pessoas que nunca vêm a descobrir a identidade. A única forma de expressar meu agradecimento é minha eterna gratidão a todos os doadores. Tá que vendo, legal. Cara? Olha só, a gente fala que toda semana que quando você doa sangue, sim, você salva vidas, mesmo que você não saiba o que acontece. Eu achei muito foda o comentário do Google Play, que não tem o nome dele aqui, mas achei muito foda porque é um exemplo de um resultado real de uma vida salva, sim, graças à disponibilidade de bolsas de sangue para transfusão, cara. Excelente. É muito, muito importante. Os bancos de sangue nunca estão repletos, sabe? Ah, não, tá uma maravilha aqui, tá lotado. Não, eles estão sempre precisando. Então, toda doação, ela é importantíssima para salvar vidas. Então, gente, muito obrigado por doar sangue. Lembre-se, você tem que se informar se você é apto a doar sangue, né? Nem todo mundo é, acho que depende do peso da pessoa, se já teve doença sanguínea, não pode. Se informe se você é apto e se você for, cara, faça isso, porque você, mesmo sem saber, olha a história dele, cara, você vai estar influenciando no salvamento de uma vida. É tão importante. Então, quero agradecer aqui nominalmente a Adriele Ventura, Guilherme Silva, André da Silva, Bia Libardi, Eric Zaunite, Henrique Henning, Pablo Jonatas, Ana Lúcia Martins, Priscila da Silva, Saulo Silva, Wesley da Silva, muitos Silvas essa semana. É, a família Silva toda. E o William Ferreira. Gente, muito obrigado pela importância da doação de sangue de vocês. Valeu, galera. E também temos aqui as pessoas que participam do Scalpo Solidário, que também é bem importante porque quem passa por tratamentos aí que tem queda de cabelo e tal, né? Pode fazer perucas com cabelos naturais. Exatamente. E dar aquele up na autoestima. Exatamente. Então, se você tem aí a cabeleira comprida, vá lá, corte e aí oriente o seu cabeleireiro, né? O seu barbeiro. Fala assim, cuida bem do meu cabelo aqui, que esse eu vou doar. Não joga fora, não joga não, fora. Não, né? Não, não. Fala assim, corta com cuidado, porque essas madeixas aqui vão fazer a felicidade de alguém, como fizeram Camila Silveira, Luana Miyuki, Paulo Matsumoto e Thaís Senna. Muito obrigado. Valeu, galera. Arte dos fãs! Temos aqui Gaveta e um Dia de Merda por Miguel Sarnobai. Muito bom. Gaveta, coitado, o cara quebrou a perna. Se fudeu. Agora tem uma arte do Gaveta, da perna quebrada. A dor no chão, eternizada. Temos também Malfatti e Léo Lopes anarquizando pelo Marcelo Napoli. Olha aí, vocês pediram daquela chorada? Toma aí, um monte de arte. Uma ilustração injusta, porque o Malfatti está todo fortinho, elegante, e eu estou uma bola, mas tudo bem. Olha aí, o Léo que está fazendo exercício todo dia, que está fazendo dieta e tal, o cara merece ser retratado. Tô com dor aqui nos tríceps. E tem também aqui os Cabeça de Feijão por Sandro Rodio, muito legal, ele pega o formato de um feijão e aí com o formato de um feijão ele faz as caricaturas. Várias tem caricatura. Jovem Nerd, Azaghal. Animal, ficou muito feliz. Várias figuras aí da cultura pop conhecidas, além dessas artes também, que você com certeza que tá ouvindo no aplicativo já viu. Se você não está ouvindo, tem lá no post pra você conferir, além de outras que a gente recebeu também esta semana, aliás. Olha aí. Fernando Godoy, 34 anos, empresário Itacaré, Bahia. Olá, Jovem Nerd Dave. Antes de mais nada, me submetendo ao poder que vocês exercem sobre nós, ouvintes, quero deixar claro que esse não é meu primeiro e-mail. Muito olha bem. Aí. Mas agora o Azaghal não tá aqui e o Léo Lopes tá aqui, então... Também eu não tenho tanto poder assim, né? Quando eu e o Mal estamos sozinhas, a gente toca o zaralho. Agora você tá aqui do lado, eu tenho que me conter. Já mandei uns 4 e-mails, sendo que o primeiro que mandei foi em 2006. 3, mas não foi lido no ar. Nossa, o primeiro ano do Nerdcast não foi lido, mas obtive uma resposta da portuguesa agradecendo pelo e-mail. Olha aí. Olha aí. Bons tempos em que se respondia e-mail por escrito. Porque recebia 3 e-mails. É, então, exatamente. Gostaria de comentar um fato que ocorreu comigo em 2016, que corrobora com o tema do último Nerdcast, poder. Não sou um grande usuário das redes sociais, mas tenho por conta de usá-las como ferramentas de venda e divulgação do meu negócio. Acontece que em janeiro de 2016, eu havia acabado de ler o grande best-seller da cultura pop nacional, O Zob Protocolo Molotov. Olha aí. Olha aí. Fiquei maravilhado com o livro e, para compartilhar minha alegria, sem querer dar spoiler, publiquei em meu Instagram uma foto da vovó Mafalda com a Mama Guzo. Caralho, onde eu dizia que nunca mais veria aquela personagem da mesma maneira. E marquei o Azaghal nesse post. Caraca, o cara tem a foto com a vovó Mafalda. Que foda. Que animal. Invejei. Se tiver com o nariz de morango, invejei mais ainda. Ah, não. Ele publicou a foto da vovó Mafalda. Ah, tá. Ok. Ah, mas tudo bem. Vale. Acontece que ele curtiu essa imagem. O Azaghal. E é aí que a minha pacata vida de usuário anônimo de rede social mudou. Ah, olha. Da noite pro dia, cerca de 200 pessoas começaram a me seguir. Olha aí o que a gente falou. É. A gente falou isso antes. Ficavam puxando papo comigo, me importunando como se eu fosse amigo do Azaghal. E isso só piorou quando na mesma semana o Sr. K me respondeu um tweet. As pessoas achavam que eu era amigo de vocês e começavam a curtir qualquer merda que eu postasse. Pedindo contato de vocês, cara. Chegando ao cúmulo de eu estar testando uma API Tweet Test. E isso teve 87 curtidas. Caraca, maluco. Resultado. Tive que fazer uma limpa nas minhas redes sociais e mudar as configurações de privacidade. Pode parecer banal e pequeno esse fato, mas prova que as pessoas de fato fazem as maiores loucuras para estarem perto ou, de certa forma, conectadas com as pessoas que exercem poder, entre aspas, sobre elas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vida longa e próspera. E se algum dia quiserem tirar umas férias na Bahia, fica aqui o meu contato. Olha aí. PS, vocês podiam usar o Nerdpop para divulgar a hashtag Ozob da Netflix. vamos sonhar. Matheus Sopa Jeremias, 17 anos, Humace Researcher at Porto Design Factory, Porto, Portugal. Olha aí. O e-mail lusitano do nosso Patrício, olha aí que bacana. Eu não sei se ele é português, não tá dizendo aqui, né? Ele pode estar só... É, pois é. Então, bom, mas 17 anos em Portugal, bom, não sei também. Enfim. 17 anos de idade. Bom, enfim, esse não é meu primeiro e-mail, afinal, já tive um lido, onde até mesmo fui chamado de Doug Houser. olha aí o garoto prodígio. Ao escutar o último Nerdcast sobre poder, eu não pude deixar de lembrar da minha pesquisa que eu finalizei esse ano no Instituto Federal de Santa Catarina. É brasileiro, portanto, não é? Peraí, 17 anos, cara. É realmente Doug Houser, cara. Doug Houser mesmo. Nessa pesquisa, analisamos a economia solidária a partir dos conceitos de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês. Os conceitos em questão foram o de campo e hábitos. Mas o que relacionei ao assunto foi um outro conceito dele, o de capital. Basicamente, o capital é todo recurso que você pode usar dentro do espaço no qual você se encontra para alcançar uma posição melhor, uma posição de dominante, de maior poder e influência. Ele se divide em 4 tipos. O capital econômico, como renda, salários, imóveis. O capital social, as relações sociais, o I know people. O capital cultural, saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos. E o capital simbólico, prestígio ou honra, o reconhecimento. E qual a relação com o tema do Nerdcast? Bom, foi falado que uma das maneiras de se conseguir o poder é através do dinheiro, capital econômico. O fato do Azaghal conseguir entrar no bar sem esperar na fila poderia ser classificado como capital social, afinal ele ganhou privilégios por conhecer todo mundo. Através de muito esforço e estudos, o André agora detém um capital cultural, sendo que a sua opinião agora é mais importante. E temos a fama do Átila e de todos os outros participantes, que é algo mais próximo do capital simbólico, onde vocês conseguem benefícios por conta da fama. Ou seja, Azaghal, um beijo. Além de tudo o que foi dito durante o programa, temos mais dados observados na sociedade que corroboram com a explicação dada. Muito bem. Espero que esse e-mail tenha sido interessante e não muito longo. Um grande abraço para todos vocês. Que venham mais Nerdcast com a grande equipe de ciências. Mas Léo. Léo, olha só. A pesquisa dele tá incompleta, Léo. Ficou faltando aí um capital. Tá incompleta? O que tá faltando? O capital inicial! Aí moçada! Ai, meu Deus do céu. Desculpe! Quando a gente fala expansão para o Oeste, a gente está falando sobre uma perspectiva americana, né? Afinal, Oeste para quem, né? Para quem, exatamente, né? Afinal, nós tínhamos outros jogadores nesse tabuleiro. Primeiro, os nativos. Índios! E depois os mexicanos, que já estavam lá. E os russos, e os ingleses, e os franceses. E os chineses. E os chineses. Exatamente. E os chineses chegou depois. Esses chegaram depois, né? Exato. Mas vamos entender esse contexto histórico pra gente entender como se criou esse mundo, esse mito moderno do Velho Oeste. Que os americanos adoram. Adoram, mas é uma história muito sangrenta e terrível, né? Você falou uma palavra que me despertou uma coisa aqui, Alexandre, o mito, né? É até interessante a gente lembrar, só fazendo um parênteses mitológica, que antes da gente entrar na conversa própria bendita, que a gente já falou aqui em alguns Nerdcasts sobre mitos de fundação de nações, né? Quando a gente fala de Japão, por exemplo, já falamos aqui, a gente remete à Batalha de Sekigahara, uma batalha histórica que foi data da unificação do Japão e tudo mais. Quando a gente falou aqui sobre Rei Arthur, sobre a Inglaterra, Grã-Bretanha, mitos de fundação, Rei Arthur e tudo, e é interessante também pensar, até antes de entrar na parte histórica, um pouco na parte mitológica, levando em conta que o mito de fundação dos Estados Unidos é o Velho Oeste, né? Você pode chegar lá, que é o Velho Oeste, você aplica hoje em dia, né? Tudo é possível. América, terra das oportunidades, que é a Califórnia, o Velho Oeste, que era a terra das oportunidades, onde valia tudo por dinheiro. Money, money, money. Sabe qual é? E é isso aí, é o espírito dos Estados Unidos, que você pode concentrar ele aí nessa... Vamos colocar na gênese, por assim dizer. Né? Claro que os Estados Unidos não nasceu no Velho Oeste, mas eu diria que faz parte do mito de fundação esse ponto focal aí, que seria a Corrida do Ouro e o que envolve ela, né? Eu acho que a gente primeiro tem que estabelecer, a gente também não pode ir muito pra trás, porque senão a gente vai acabar falando de, sabe, no, vamos passar as 13 colônias, a Guerra de Independência e tal, mas só quero entender o seguinte. É porque já falamos sobre isso, né? Texas, Arizona, Utah, Nevada, Novo México e Califórnia, todos esses são estados americanos que antes eram o norte do México. A barra Califórnia. Mas a parada é a seguinte, você tem a independência do México. Exato. Em mais ou menos 1810. Antes disso era a parte da Espanha, né? É, exatamente. Porque o México, no início o México não era república. Não era México. E essa parte, eles nunca conseguiram organizar essa área toda, entendeu? Isso era baldeado legal. O Texas talvez não, mas a outra parte era baldeada legal, entendeu? Porque é muito amplo também, né? É, era uma galera espalhada que tinha por lá, que teoricamente era território deles e tal, mas não existia uma organização também de país que fosse até lá em cima, entendeu? Lembrando, na verdade é assim, geopolítico, porque aquilo era terra nativa. Que, aliás, os números de nativos ali eram muito maiores do que o número de qualquer mexicano. Não, mas é uma parada engraçada também, que o Dudu sempre faz essa vez aí nos Nerdcasts de história sobre a Europa, de falar qual era o ambiente ali. Porque no imaginário romântico, os índios estavam lá vivendo em perfeita harmonia, num paraíso, e chegou o homem branco e destruiu tudo. Só que assim, na verdade, índio são pessoas. Pessoas, por natureza, são belicosas. E já existia lá um ambiente tipo da Europa dos bárbaros. Tem as tribos que são mais belicosas, que são mais poderosas, que empurram as fronteiras das menos poderosas, que escravizam as que são mais pacíficas. Então, assim, já existia ali todo um contexto de várias tribos, várias línguas, de alinhamentos diferentes, não aliados, que já existia muito antes de chegar a qualquer povo europeu ali, né? E sem falar nos búfalos que eles matavam. Na verdade, eles não matavam tantos búfalos nessa época, porque eles matavam com arco e flecha, né? Búfalos começaram... Depois que, inclusive, isso é até um capítulo à parte, porque os búfalos depois virou moda, né? Tudo feito de búfalo. E aí, sim, teve uma carnificina geral, né? Tipo, o Que tecnicamente nem búfalo é, né? São bisões, né? Bisões, é. Ah, é? Não é búfalo? Porra. É o búfalo americano, mas o nome que dá é bisão. Mas olha, nessa época existiam 30 milhões de búfalos nos Estados Unidos e em uma questão de décadas eles quase extinguíram, né, os búfalos, depois da expansão do homem branco lá. Tem a história do Búfalo Bill que chegou a matar 5 mil búfalos num ano, né? Caraca, é. Pois é. Caiu o apelido. Aí é Búfalo Mil, né? Tinha que ser Búfalo Mil, né? Ok, está aberta a temporada. O JP mencionou que eles nunca conseguiram organizar esse mapa desses estados, etc e tal, porque eram pouca gente que tava lá. Era uma parada muito... Era uma mistura... Existia uma galera branca que tava lá. O branco, que eu digo, né, de origem europeia, que já tinha ido pra lá também. Alguns poucos, né? Alguns poucos bolsões ali na região também. Tem uma história interessante de um cara chamado, talvez o primeiro a ter contato com as tribos mais pro oeste, que é o Cabeça de Vaca. Conhece a história desse cara? Ele era um espanhol, ele tava numa expedição pelo Golfo ali do México, e o navio dele pegou um tornado e naufragou. E sobreviveram 4 caras, só que eles conseguiram chegar na praia, só que chegou na praia, tinha uns índios que ninguém tinha tido contato ainda. E aí eles passaram 8 anos tentando voltar para a cidade do México. Eles foram fugindo de uma tribo, que ele era escravo, aí ele conseguiu fugir para uma outra, foi escravizado de novo, aí foi para uma outra, lá pensaram que eles eram curandeiros, eles ficaram meio que como os pajés lá, que eles eram diferentes e começavam a rezar pra Cristo e dava certo, as pessoas ficavam doentes, melhoravam, tal, não sei o quê. E aí ele demorou 8 anos pra chegar na cidade do México e falar tudo que ele tinha visto por lá e tudo mais. Aí ele não acreditou. Não, então... Mas, tá zoando. Só que vieram lendas também, né? Outros brancos, nesses 8 anos, estiveram por lá e começaram a falar das 7 cidades de ouro que tinham dos índios. E, na real, os índios ali eram pobres, né? Comparado com o Azteca, com, sei lá, Maia, que trabalhava ouro, trabalhava, sei lá, pedra preciosa, caveira de cristal, essas porra. Os índios de lá não tinham muita coisa. E aí, Espanha... Mas isso é interessante do que você tá falando, que isso também fomenta quando a gente for falar da Corrida do Ouro, né? Porque do modo geral, isso sempre teve um mito de que rolava ouro por ali mesmo. Sim. Né? E aí, quando vem a notícia, pum, e vai igual o enxame. Né? Mas antes disso, né, a gente tem que falar dessa tomada da guerra dos Estados Unidos contra o México, que resultou na tomada desses territórios, que começou com um cara chamado Moses Austin, que isso começa depois da independência do México. O Moses Austin era um banqueiro americano. Os mexicanos deram uma permissão especial para esse cara se estabelecer em uma região do Texas, e era território mexicano. Só que com o tempo esse cara começou a trazer mais famílias americanas, né? E o filho dele começou a vender os territórios que eles tinham direito e tal, não sei o quê. E isso começou a criar um influxo, olha só que loucura, um influxo de imigrantes americanos que iam pro México pra ter mais oportunidades, e o México falou assim, ô, calma aí com essa porra de imigrante americano aqui. E eles decidiram cancelar o tratado. Fazer um muro, né? Resolveram fazer um muro. E falar, meu irmão, chega de trazer americano pra cá, que tá virando uma zona essa porra, entendeu? E nisso, e aí, olha só, o México era proibido a escravidão no México. No sul, nos Estados Unidos, ainda era permitido. Então, eles deixavam que essa elite, por estar ali, usando a terra, ainda tivesse escravos, né? Então, tudo isso criou um tumulto social. Ah, sim, porque eles acabavam, de um modo geral, tendo uma vantagem competitiva em relação, sim, aos mexicanos, que, né, que tinham que pagar por seu... Eu tô especulando, né? Que tinham que pagar pela sua mão de obra, então, economicamente, eles deviam ter a vantagem competitiva, né? Mas sabe que antes de independência do México e tudo isso, a Califórnia já era visitada pelos russos, né? Por uma galera, até o Sir Francis Drake esteve por lá. Francis Drake, é verdade. Os espanhóis foram pra lá, até acharam que era uma ilha, não tem essa lenda de que acharam que era uma ilha? Os russos chegaram a fazer entrepostos lá. Que depois venderam. Mas a porrada começa mesmo no Texas, né? Antes disso, os Estados Unidos já tá meio que expansionista, sim, e compra virou a Louisiana, né, dos franceses. A gente já falou sobre isso no Nerdcast de Napoleão, não foi? A gente falou um pouco sobre isso no Nerdcast de Napoleão. Aham, comprou por um preço irrisório ali. É. Da França, que tava quebrada. Tava quebrada. E aí, foi expandindo, exatamente. E aí que entra o tal do general Antônio López de Santa Ana com um exército pra acabar com essa putaria dos americanos. E os americanos passam a defender, ó, essa terra é minha. Na verdade, foi uma insurgência dos chamados texanos. Sim, não era texano, né? Terrano. Terrano. Enfim, que aí eles conseguem essa... Eles estavam brigando, os Estados Unidos estava meio que apoiando a parada, né? Mas não era oficialmente ainda uma... Não, era uma insurgência da galera que estava lá, exatamente. A parada é que esse Antônio López de Santana, ele foi eleito presidente, né, do México. A plataforma política dele, uma dos itens era dar maior autonomia pro Texas, só que ele acabou se tornando um ditador e ele meio que, por causa dessa invasão americana, ele meio que puxou as rédeas do Texas. E aí os próprios terranos texanos ficaram putos com ele. Então tinha dois descontentes ali, que eram os imigrantes americanos e os próprios mexicanos que moravam no Texas. É, exato. Em um certo momento eles conviveram bem, até, de alguma forma, né? Porque tanto é que essa galera foi chegando. E, em algum momento foi interessante pros mexicanos também, de alguma forma, porque eles deixaram essa galera chegar. Mas então, aí o que acontece, em 1836 a gente tem a famosa derrota, né, que aconteceu na defesa do Álamo, onde os texanos resistindo lá e dizendo, ah, é tudo meu e tal, não sei o que, foram todos mortos, né, pelo exército mexicano, e isso se tornou David Crockett, inclusive. David Crockett, e isso se tornou um símbolo de resistência para os americanos. Tinha aquela frase, remember the Alamo, né? É, sabe que não era pra eles ficarem defendendo, né, o Álamo. Não, como é que é? Tinha um cara que chamava San Houston, que é a cidade do Houston, provavelmente é em homenagem a ele, né? E tem uma universidade sobre San Houston. Ele foi governador do Tennessee, ele casou com uma novinha, a novinha deu um pé na bunda dele, ele ficou desgostoso, começou a beber e foi pro Texas recomeçar a vida. E lá ele começou a crescer entre os colonos americanos e tal, não sei o quê. E ele se tornou uma liderança ali. Quando as tropas do Santana começaram a chegar no Texas pra invadir, eles falaram assim, ó, o Álamo não tem como ser defendido. Então... vocês, por favor, botem fogo em toda a munição que tiver aí e batam em retirada pra cá. Aí tava lá o tal do Jim Bowie e o David Crockett, ele falou assim, não, vamos ficar aqui e a gente defende essa porra. E ficaram lá duas semanas, né, contra 1.500 soldados mexicanos. Aí virou atração turística hoje em dia. Pois é, né? Não, e aí, isso inflamou os americanos e começou uma porradaria. E resumindo muito, o Texas se tornou um país independente. Não era nem México, nem Estados Unidos. Era a República do Texas. Que aceitou muitas das leis americanas, né? Na verdade, o governo provisório da República do Texas até queria ser anexado pelos Estados Unidos. Sim. Só que a treta era entre os texanos, teoricamente, os texanos, os americanos que viviam no Texas e os mexicanos. E aí, quando o Texas virou uma república, o México e o Texas teve uma batalha que o Santana perdeu pra esse San Houston e se rendeu, tal, não sei o quê, mas eles eram tretados. Só que, teoricamente, o México não era tretado com os Estados Unidos. E eles falaram, ó, o Santana falou, ó, se vocês anexarem o Texas, aí... Aí é porrada. Aí a porrada é com a gente. Exato. E aí, o governo federal queria anexar, porém, quando chegava no Congresso, tinha votação, eles decidiam não. Então, demorou alguns anos pros Estados Unidos anexar o território do Texas. Isso era porque tinha uma configuração de estados escravagistas e estados não escravagistas no Congresso, e isso estava completamente igual, o número, né? Par e par, né? E se entrasse o Texas como estado escravagista, que era, ia desigualar o Congresso, entendeu? Então isso era um problema também para eles, entendeu? Os Estados Unidos, desde a sua fundação até a Guerra Civil, a Guerra Civil dos Estados Unidos vai ser justamente consequência disso, buscava manter um equilíbrio entre os estados escravistas e os estados livres, até pela representação no Congresso, porque Exato. Os estados que eram escravistas, 3/5 da população escravizada contava para o coeficiente eleitoral do estado. Os estados que tinham a instituição da escravidão, eles acabavam tendo até um poder político maior do que os estados do norte, porque 3/5 da população escrava que não era eleitores, contava para o coeficiente eleitoral, para o número de representantes no Congresso. Mas eles já tinham esse sistema que não é bem a democracia, né, que é um negócio de colégio eleitoral, ou ainda não? O colégio eleitoral dos Estados Unidos é desde a primeira eleição. eleição. Por isso que é o coeficiente, né? Porque o Estado tem mais representatividade, sim, tem mais gente. Sim, e aí você acabava tendo essa distorção por conta da escravidão. Então, a entrada do Texas nos Estados Unidos, como um Estado escravista ou não, era um assunto muito debatido. Tanto que as três grandes crises políticas, a expansão do Oeste para os Estados Unidos, ela está muito ligada à Guerra Civil. Por quê? Porque são mais territórios, mais pessoas e sempre o debate. Esses territórios vão ser com escravidão ou sem escravidão? Aí a gente teve a linha do Missouri, tivemos o compromisso de 1850, várias crises que foram adiando com a barriga essa discussão que culminaram na Guerra Civil. Então, o Texas acaba sendo o primeiro grande exemplo disso, porque, primeiro, não tinha esse precedente, né, de você ter um território já organizado querendo fazer parte dos Estados Unidos, e, ainda por cima, um território com a instituição da escravidão. Então, o Texas, ele vai por 9 anos, né, ser uma república independente. A anexação do Texas, ela é feita sem negociação pelo Congresso dos Estados Unidos, é o executivo que oferece e o Congresso do Texas aprova em 4 de julho de 1845, a data, inclusive, para ser simbólica, e tanto que durante muito tempo existia um mecanismo, que hoje se tornou até lendário, que o Texas, como ele era uma república independente, ele teria entrado nos Estados Unidos com o direito de poder retomar a sua independência, caso bem entendesse. Tanto que o Chuck Norris já disse que sonha em ser presidente do Texas. Muito sério. Mas isso é lenda, isso não existe mais. E como curiosidade, o lema do estado do Texas, né, é Six Flags Over Texas, né, porque o Texas é Estados Unidos, Império Espanhol, Império Francês, México e a República Independente, além da bandeira do estado. Então, o Texas, ele acaba sendo um divisor de águas nessa expansão dos Estados Unidos, porque ela é uma expansão meio negociada, meio pelo conflito, e que gera, né, toda essa cisão com o México, né, que a gente vai continuar no assunto. Essa questão do que o Felipe falou, do lugar ser aceito como um estado do país, você vai vendo que tem vários pedaços que são territórios, e ao longo do tempo eles vão se tornando estados. Talvez seja até para balancear essa conta mesmo, né? Você tem o caso de, sei lá, Oklahoma, é bem mais lá na frente que ele vai se tornar um estado, apesar de ser uma região importante aí nessa brincadeira toda, né? O Oregon era um território também, que depois viraram 3 ou 4 estados, né? Utah, que teve uma porradaria também imensa por lá, né? Sei lá, inúmeros deles, o Kansas, vários deles que vão, são aos poucos que vão se tornando... A própria Califórnia, era maior, né? Englobava Nevada e etc. Então, e o número de pessoas necessário também para virar um estado. Tanto que o caso do Kansas, ou Kansas, né? Ele é muito importante, o chamado Bleeding Kansas, né? O Kansas sangrento, porque nessa questão dos estados serem escravistas ou não, foi decidido que o Kansas ia decidir por si se ele seria um estado escravista ou não. Então começaram a ir para o Kansas tanto grupos texanos e sulistas pró-escravidão, como grupos nortistas anti-escravidão, um tentando expulsar o outro. Houve uma mini guerra civil dentro do Kansas, né, tanto que tem esse nome, Bleeding Kansas, para tentar influenciar qual posição seria do Kansas quando ele fosse incorporado como estado. E aí ele foi incorporado como estado livre, sem escravidão. Essa questão dos territórios depois virarem estados e esse equilíbrio de poder nos Estados Unidos, essa grande contradição que existia dentro dos Estados Unidos, já que o poder econômico estava no norte, o poder político estava no sul, o Kansas acaba sendo o grande estopim aí da Guerra Civil. Em 1845, que a República do Texas se anexou aos Estados Unidos, tornando um estado, então nessa época vem os Estados Unidos falar assim, olha, bom, já que, né, demos uma expandida aí com a anexação do Texas, a gente gostaria de ter acesso ao Oceano Pacífico. Olha, tá logo ali. Então, tentaram comprar a Califórnia do México, mas o México não quis vender a Califórnia. E aí, o que acontece? Então, você não quer vender? Exporta imigrante. E mais guerra, mais porrada, né? Teve uma porradaria. Os Estados Unidos criou um conflito ali no sul do Texas, que era uma área que era meio disputa com o México e tal. E aí teve porrada, e aí, isso é guerra. Então, entrou guerra dos Estados Unidos contra o México, terminando com os Estados Unidos invadindo a cidade do México. Uma pena, né? Porque acabou com umas amizades bonitas, como, por exemplo, Pepe Legal e Babalu, né? A guerra do México, né, antes de falar a parte histórica, digamos assim, ela é a origem do termo gringo. Gringo. É o que falam, né? Porque o uniforme de algumas tropas dos Estados Unidos, especialmente do que era na época, que seria a Guarda Nacional, era verde, e aí os mexicanos falavam green go home, só que na pronúncia mexicanizada ficava gringo. Nossa, isso eu não sabia. Caraca, gringo! Mas, ô Felipe, isso aí é lenda, é leão. Venérico, é venérico, político. Cara, já que a gente tá falando de Velho Oeste, né, aí cabe aquela frase do Ford, né? Quer dizer que o gringo é o forró do mexicano. Sendo agora fazendo o papel contrário. Forró não vem de for all. Não! Isso é lenda. Puta. Forró é abreviação de forró bodó. Nossa, eu jurava que era o negócio do forró. E forró bodó é tipo, ah, vamos ali na casa do Zé, vai ter um forró bodó ali. Forró é abreviação. Forró bodó pode ter vindo de For All Brothers. É, Felipe, calma aí. Na Califórnia teve a tal da Revolução da Bandeira do Urso, né? E que é a República da Califórnia, né, também. República da Califórnia também. Foi declarada por 25 dias. Tinha até presidente. Não, e o pessoal levanta a bandeira até hoje lá, do urso. Então, mas parece que... É o símbolo, né, da Califórnia. Tá na bandeira mesmo. A bandeira do urso é do estado, é isso? É. Porque eu já vi muita coisa ser vendida assim, República of California, com urso. Mas é uma parada meio, sabe qual é? Só um... Tipo República de Curitiba. Exato. É mais, hoje em dia, mais pra vender merchandising que qualquer coisa. Exato, tem moletom, né? Tem boné, tem imã de geladeira, tem adesivo. Tem o que você quiser na minha mão, é barato na mão do chinês. Mas não é a bandeira oficial, não é? A estrela, California Republic. A Universidade da Califórnia, todas as universidades aqui têm seus mascotes, seus nomes, né, apelidos e tal, são os Golden Bears. Olha aí. Isso parece outra coisa. Pior de tudo que, quando começou a chegar americano na Califórnia, o cara lá que era um dos maiores latifundiários lá da Califórnia, que nem o JP falou da Barra Califórnia, né? Uhum. Lá era Alta Califórnia, é isso? Não, na Barra Califórnia era tudo, né? Era a região inteira. Não, acho que de São Francisco pra cima ali tinha outro nome. Mas ok. Ele vivia ali na região dos vinhos lá, Sonoma? Como é que é Sonoma. O nome? Sodoma, isso, Gomorra, essas porra toda. E ele era de uma família espanhola antiga e já tava lá na Califórnia há muito tempo e tal. E aí começou a chegar americano e ele mandou uma letra lá pra cidade do México. Falou assim, ó, os caras estão chegando aqui e vão arrepiar essa merda. Será que ele falou assim? Sem nada. Não, ele falou assim, Chico. Chico. Los gringos estão... Los gringos estão regando. Legando. Vão arrepiar-lhe esta merda. Hijo de dama parido. Só que os mexicanos meio que negligenciaram isso, sacou? Até porque não era fácil chegar lá. Sim, imagino que não. Porque, não existia uma via interna que fosse viável, né? Não tinha uma estrada. É, não tinha. Os caras, tanto até quando vai ter a Corrida do Ouro, a principal forma de chegar lá era por navio que nego vinha na América do Sul, contornava pra subir, cara. Era a melhor forma de chegar lá. Tinha essa rota mesmo. Mas esse cara aí, Mariano Guadalupe Vallejo, ele chegou e falou com os parceiros dele lá e falou assim, cara, a gente tem que tomar aqui uma decisão. E aí alguns eram a favor de entregar pros ingleses, outros eram a favor de entregar pro, sei lá, continuar com os mexicanos, outros queriam independência. E ele chegou e falou assim, não, cara, olha só, se a gente se juntar com os americanos, aí a gente não vai ser vassalo de ninguém, a gente vai ser compatriota dos Yankees. E aí, não, beleza, vamos apoiar os americanos. Só que os americanos chegaram lá e não deram muita bola pra ele, não prenderam ele num forte que ele tomava conta e tal, não sei o quê, e declararam essa tal de República da Califórnia. Só que dizem que, tipo, a população mesmo da Califórnia nem ficou sabendo da proclamação da República. Não chegou a ficar exatamente, não foram informados. Era zoneada, parada era zoneada. piada, cara. E essa bandeira, que era um urso. Mas falavam também que não dava nem pra perceber que era um urso, nem que ficava falando, isso aí é o quê? Uma marmota? Porra, é essa, velho. Mas feito no pente. Então, com os americanos no, na Cidade do México, né, foi, acabou a guerra e foi assinado o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Falou assim, olha, gente, vamos ficar, olha só, vocês ficam com essa cidade, tem muito engarrafamento aqui, eu não quero. É, a gente só quer a Califórnia, aqueles Estados do Norte. Aí, beleza, beleza, beleza, beleza. E aí eles usaram o Rio Grande como fronteira. Essa fronteira natural entre México e Estados Unidos, ficaram com tudo acima do Rio Grande. E por isso que na Califórnia, nessa região, tudo tem nome espanhol, né? Los Angeles, São Francisco, San Diego, é, Santa Ana, Sacramento, né? Tudo que era território mexicano. É, assim, primeiro, eu queria saber quem é o filho da mãe que batiza um rio de Rio Grande. Porque eu conheço uns 8. Não, é porque nem Praia Grande e Cachoeira Véu de Noiva. Tem um milhão. Praia Grande e Prainha. E nesse, no Tratado de Guadalupe Hidalgo, eu não vou estragar o JP pra ele depois até, né, aproveitar os 49ers e tal, mas os Estados Unidos, ele passa a ser, entre aspas, o garantidor da fronteira mexicana contra ataques indígenas, que foram, né, uma das justificativas da guerra lá atrás. Assume dívidas do México, com alguns países europeus, garante a nacionalização dos mexicanos que escolhessem ficar além do Rio Grande. E isso é curioso, porque hoje, se você olha para um mapa dos Estados Unidos, a maior parte dos hispânicos vive em territórios que eram mexicanos. E eles, no tratado, sim, entre os dois países, receberam a nacionalidade dos Estados Unidos. Eles não são... Estava sendo criada a culinária Tex-Mex. E, afinal de contas, eles já precisavam da mão de obra barata, né, cara? E outra coisa que vai ter muito na Califórnia, a partir desse período, especialmente com a descoberta do ouro, vai ser as primeiras grandes comunidades de chineses no continente americano. Exatamente. Porque eles traziam chineses pelo Pacífico para trabalhar nas ferrovias. Pô, eu diria que é mais, de repente era mais rápido chegar os chineses do que os americanos da outra costa. Era? Sim. Era mais barato. Sim, com certeza. Não, 6 meses de viagem, pelo menos, pra você sair do leste pra... Dava 8 meses. Essa contornada pela América do Sul dava 8 meses. Não. Tô falando a viagem pelo meio dos Estados Unidos. Então, demorava 6 meses. Só que tinha um problema. No meio do caminho, se pegasse, cara, o inverno, acabava. E no verão o cara tomava um tornado na cabeça, cara. Os caras não conseguiam. E os índios, caralho. Os índios correndo em volta da caravana. Por incrível que pareça, quando começaram os aventureiros do leste a irem pro oeste, os índios eram o menor dos problemas. Como o Felipe falou, cólera. Desinteria. Morria metade de cólera. Desinteria também, pra caralho. É, não, mas a cólera dá desinteria, né? Ah, eu acredito que ele falou esse negócio de beber uísque pra não pegar cólera. É a mesma história do São Arnaldo, que mandava as pessoas tomarem cerveja, porque cerveja tem álcool e não tinha doença. E já a água podia transmitir doença. Não é, é por causa disso, Felipe? É porque a água era poluída e especialmente perto ali de regiões de minas, de garimpos e tal. Agora eu não tenho nenhuma relação com esse Arnaldo aí. Não me complica. Eu não mandei ninguém beber nada. Mas até hoje, neguinho que vai pro México, cara, eu falo, não bebe água, bebe cerveja e bebe tequila, mano. Tequila. Bebe água, não. Caraca. 3X. Não bebe água, bebe tequila. Mas chegou um ponto que eles acharam melhor descer de navio até o Panamá, isso, né, desembarcar, pegar uns jegues, cruzar ali por dentro pro Pacífico, pra depois pegar o navio e subir. Exato. Mas nessa, nego pegava doença também, nego era saqueado, nego era assassinado por bandidos Ó, as três maneiras de chegar no Oeste nessa época, 1848, fim da Guerra do México. Um, circunavegando a América do Sul, que levava até 6 meses, né, essa do Panamá, você falou, era até 3 meses, era, né, metade do tempo, mas também era um perrengue. Ou cruzar os grandes planos, o deserto, as Rocky Mountains. Fazer lá a viagem que o Carlinhos Troll fez. É, só que a pé. De cavalo. Não, muita gente ia a pé. Não. Barco, por um trecho. Não, ia no Rio Missouri. Ia no Rio Missouri até meio do caminho, depois isso, era terra. Isso. É. E depois era aquelas caravanas, né? Caravanas de carroça, sim. Viajar pelo deserto, a gente fala em deserto, as pessoas do Saara, mas o deserto rochoso, o deserto dos Estados Unidos também, já pro deserto é um troço sinistro pra caramba, cara. Assim, se você ficar no meio daquele, no meio da... Se você, inclusive, você tá hoje em dia, por exemplo, você tá hoje em dia, seu carro para no meio de uma highway dessa aí, tu tem que chamar o socorro, senão você pode morrer de insolação mesmo. Então, a parada assim é... O que você tá falando é verdade, mas eu acho que a rota nesse momento ainda não passava pelo deserto mesmo, do Arizona, do isso vai ser depois. Não, você tem razão, mas o que eu tô dizendo é que as pessoas hoje em dia não tem muita noção do que era viajar na vegetação num clima inóspito, como era naquela época. Era realmente perigoso, né? Tem uma parada que a gente não chegou a falar, mas antes de ter a febre do ouro, teve a febre do Oregon, que não é tão comentada, porque também não foi... Mas é por quê? Porque era a mania da pizza? Caralho! Nossa, mano! Eu podia ter deixado... O Dudu faria isso com muito mais classe. Outro dia eu fiz uma piada com o Azaghal no Twitter. Ele não deu bola, porque finge que não acha engraçado, né? Tá lá em todos os grupos do Facebook e tal, ele ficou quieto na dele. Muito bem, vai. Siga. Foi boa, foi eu boa. Eu fico só na tocaia do Twitter. E aí eu vou só rebatendo a galera, né? Mas vamos continuar. Mas é só pra confirmar isso que o Dudu falou, o Arizona, ele foi o último território a virar estado do continente americano. Do continental, porque ele é o 48. Depois só vai entrar o Alasca e o Havaí. Tem um site que faz um negócio de futebol americano, chama Deadspin, que ele todo ano eles lançam uma série que é sensacional, antes do campeonato começar, que é Why Your Team Will Suck, né? E aí ele pega as coisas do time, mas pega também pra dar uma zoada no local. E no Arizona ele sempre fala, cara, pra começar, isso aqui não devia ter ninguém nessa merda aqui, né, cara? Que só esse estado só existe pra nego poder chegar na Califórnia, né? Mas isso é bem depois, né? O Arizona só é usado mesmo pra chegar na Califórnia depois que eles até bota via ferroviária, né? Acho que antes disso não era por ali. Arizona é tipo Niterói. Mas é tipo Niterói, né? Ninguém ia. Antes da ponte, ninguém ia pra Niterói. Fala. Niterói só serve pra chegar a Cabo Frio. E a vista do Rio, que é boa. Né? É, boa vista do Rio. Depois que o Thomas Jefferson comprou a Louisiana, eles organizaram umas expedições pra conhecer as novas terras adquiridas, né? E eles chegaram, teve uma expedição que chamava Corpus of Discovery, que eles conseguiram chegar até essa região do Oregon, que era basicamente todo o noroeste dos Estados Unidos, ali em cima, fronteira com o Canadá, que era disputado pelos britânicos, né? Que estavam lá no Canadá já, na parte da Exato. Da Colômbia, né? Exato. Depois disso, começou a ir muita gente pro Oregon, principalmente caçadores, montanheses, pra caçar principalmente pele de castor, que tinha pra caramba, e todo mundo queria ter uma porra de um chapéu com pele de castor. Essas expedições eram financiadas pela indústria de peles mesmo, né? Eles que bancaram essas expedições de Oregon. E o que eu falei, que os índios eram o menor dos problemas, porque tinha cólera, tinha o inverno, se você atrasasse, você saía, sei lá, depois do inverno vem o quê? Primavera. Você sai na primavera, se você atrasasse, começava a esfriar, e aí você se fudia de novo. No verão tinha problema de tornado também, dependendo de que área você tivesse. Né? Que nego falava que voava cobra e sapo, daí que vem essa expressão, acho, né, de tá chovendo, chovendo sapo, não sei o que é. Eu já ouvi chovendo canivete, chovendo sapo. Aqui nos Estados Unidos tem até um filme que termina com uma chuva de sapo, cara. Magnólia. E os índios, muitas vezes, eles simplesmente cobravam pedágio. Porque eles faziam porque eles faziam comércio com esses montanheses aí, com esses caçadores de pele, já desde 1800 e pouco. Né? Então, realmente, os índios não eram o pior dos problemas nessa época. E só pra complementar o negócio que você falou, da Louisiana, que o Thomas Jefferson comprou, ela não é só o estado que a gente conhece hoje. Não, ela é imensa. Subia até, sei lá onde, até São Cruz, tudo sei entre lá. O Mississippi e as Montanhas Rochosas. Era imenso o território. Você falou que esse negócio que os índios, né, fazer um comércio. Assim, você falou assim, ó, os índios eram o menor dos problemas ali pra quem tava expandindo, né? O homem branco era o maior dos problemas dos índios. Por outro lado, né? Você sabe que tem um programa aí nos Estados Unidos que os caras pegam pessoas famosas e fazem uma mega investigação genealógica da família dos caras pra ver quem são os ancestrais, né? E aí o cara fez isso com o Don Cheadle, sabe? O Don Cheadle, ele faz o War Machine, né? Nos filmes da Marvel. E descobriram que a família, como todo negro, negro-americano, né? Se você for atrás dos antepassados, todos eram escravos, né? Em algum ponto. Ele descobriu que a família dele, os antepassados deles, eram escravos de nativos americanos. Você acredita nisso? Os índios também tinham escravos. Muito louco. Foi a primeira coisa que eu falei. Que foi escravizado lá, que voltou e ninguém acreditou nele. Ele deve ter sido bisneto do Cabeça de Vaca. Caraca. Índio não é esse santo, não, amigo. Não, porra. Não, longe de ser. Siú, então? Mas olha só, durante todo esse período, os índios estavam sendo empurrados, ou massacrados, empurrados para reservas e tal, e isso que estava acontecendo. Os americanos estavam tomando conta de tudo. E aí, no fim da Guerra do México, 1848, grudado com isso, começa, né, aquela corrida do ouro. Porque começam a descobrir ali, em São Francisco, 1848, tinha 600 habitantes, mais ou menos. Dois anos depois, 1850, já tinha 25 mil. E essa parte da história é o que a gente conhece mais pelos filmes de faroeste. Exatamente. Né? Por quê? Sim. Famosa assim, corrida do ouro. Só lembrar assim que hoje, pra gente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, não parece muita coisa, mas em meados do século XIX, estamos falando de gente pra caralho. Não, em dois anos, a cidade de 600 pra 25 mil, cara, isso não é, é que nem, sabe, é Búzios no carnaval, só que pra sempre. Cara, de pão infinito. E não parou, né? Não parou. Não parou em 25 mil. É. E olha que fato interessante, o JP pode falar. Em 1849 foi quando essa galera começou a chegar. Todo mundo chegando em 1849 e vinham de navio, ou circundando a América do Sul, ou pelo Panamá, andando de jegue e depois voltando pro Pacífico. Chegava onde? Em São Francisco, que era o porto principal. Já tinha esses boatos do ouro, já tinha uma galera indo pra lá. E até que foi, não lembro se foi 48 ou 49, que aí finalmente teve, o presidente foi visitar a região, né? Porque falavam assim que os caras descobriam pedras de tamanho assim de três vezes paralelepípedo, umas coisas, e ninguém acreditava que realmente tinha esse ouro. Até que o presidente foi lá e ele constatou, oficiais federais e tal, constataram que realmente ali tinha muito ouro e isso foi publicado nos jornais. Aí sim que começou uma, né, foi um ok oficial do governo. Pra e assim galera, que começou. Pra galera do leste ir pra lá, né? Porque, tipo, ó, no dia seguinte que descobriram ouro na Califórnia, a população de São Francisco, que na época não era tão grande assim, saiu correndo com picareta e pá, né? Não, e a galera que chegou em 1849, esses caras começaram a ser chamados de 49ers. Era a galera que chega, toda essa onda de imigração de gente vindo pra São Francisco em 1849, e aí trouxe que o time de futebol americano de São Francisco chama 49ers, e o capacete é dourado por causa do ouro que a galera vinha buscar. Agora, vale lembrar que o ouro não era em São Francisco. Não. A galera chegava por ali, o ouro era nas rochosas. Sim. Foi por acaso, né, que acharam. Diz que tinha um suíço lá, que chamava John Sutter, que tava construindo um moinho. Tava construindo um moinho no rio, e aí quando tava fazendo escavação, o cara viu um brilho lá, falou, que porra é essa? What the fuck? Aí foi lá e viu que era ouro. Uma pepita do tamanho de um dedão. Essa extração do ouro inicial, esse ouro tava muito perto, né, do solo. Dava uma peneirada, cavocada, tava o ouro, né? E o cara mais de visão, sabe aquela história de que tem gente que chora e tem gente que vende lenço? Uhum. O cara mais malandro de todos chamava Sean Branahan. Ele era mormon, que os mormons, antes da corrida do ouro, eles foram meio que expulsos, né? Foram perseguidos no leste. Foram pra Salt Lake, né? Pra onde hoje é Salt Lake City. E aí, já que a gente tá falando de futebol americano, quem conduziu os mormons e liderou foi um cara chamado Brigham Young. Isso. E esse cara, né, virou importantíssimo lá e tal, não sei o que. Hoje em dia tem uma faculdade que se chama Brigham Young, onde jogou o Steve Young, que é descendente dele, que depois vai jogar no San Francisco 49ers. Olha aí. Ele é da linha do genealógica do Brigham Young. Interessante. Será que o Angus Young também é? Mas esse cara, ele viu todo mundo indo pros rios pra fazer mineração. Ele viu além. Ele chegou e falou, não, ao invés de eu ficar aqui sob o sol maldito, molhando aqui minhas calças, minhas botas e tal, não sei o quê. O que que ele fez? Ele abriu uma barraca e começou a vender pá, picareta, peneira, tudo que os caras precisavam, ele começou a vender. Esse cara ganhava muito mais dinheiro do que os garimpeiros. É, exato. E outro que ganhou muito mais dinheiro também, Levi Strauss, que foi lá vender calça jeans e macacão. É, isso aí foi sem querer também, né? Tu sabe disso. Levi. Levi? É. Ele é alemão. É Mas leves nos Estados Unidos, ele vai. Uma vez eu quis comprar falando, tem leves, o cara, what? Do you have levis? Levi. Mas foi sem querer também, né? Porque ele achou, ele era um judeu alemão que tinha pensado assim, pô, tem um tecido aqui de algodão que é ótimo pra fazer barraca pra esses meninos. É, exatamente. Encheu o cu de dinheiro. Aí foi lá, não deu certo. Aí ele pegou o tecido, fez uma calça pra um mineiro e a calça era super resistente. Sim. E aí ele começou a pedir as calças do tal do Levis. E é muito bom. Do Levi. Levi. Mas então, mas aí essa extração, ela durou pouco tempo, porque foi tão fácil, né, que o nego sacou tudo da parada. E aí, quem foi chegando depois, já não conseguia mais fazer valer o investimento da viagem, né? Não, porque aí começaram a cavar, e aí tinha que ter tamp mil do lado das minas, e aí começou a entrar empresa grande, entendeu? Aí virou trapalhões na Serra Pelada. Aí depois eu passou a contratar os caras por um salário pra fazer trabalhar na extração, como mineiros mesmo. Sim. É porque essa ideia de você... Mas aí o sonho de ir lá e achar uma pepita gigante, acabou, ficar rico, já, morreu. Exatamente. Mas sabe quem se dava melhor na mineração? Eram os chineses, né? Primeiro que, ao contrário dos cristãos, eles não tinham domingo. Eles trabalhavam todos os dias, foda-se. Se davam super bem, né? Eles tinham técnica melhor e mais disciplina. E isso deixava os americanos putos da vida. Sofriam bullying com regularidade. Eram expulsos dos melhores garimpos, perseguidos, botavam fogo nas tendas deles e o caralho, mas eles sempre eram os que acabavam conseguindo mais ouro. E teve um ano, acho que 1852, chegaram 20 mil chineses na Califórnia. E dizem que num dia só chegaram 2 mil. Agora imagina como é que tava São Francisco nessa época. E vale a pena também, numa parte social aí, que São Francisco, né, que é um lugar liberal e que é uma cidade aberta à comunidade gay, né, isso vem até dessa época, que havia uma desproporção tão grande entre homens e mulheres na cidade, acabou facilitando essas práticas de prostituição masculina. Eu vi um documentário que é baseado em cartas, tá ligado? E uma das cartas é de uma mulher... Taróloga? Não. Eu tô tentando, Eduardo tá aqui. Uma das cartas é de uma mulher que morava lá, que não era prostituta, porque 80% das mulheres eram prostitutas nessa época na Califórnia, trabalhavam nos saloons, e ela contando que pararam um dia 20 mineiros na frente da casa dela e ficaram olhando, só admirando ela. E ela falou que ela nunca foi se sentir uma mulher bonita, mas naquele dia ela passou a se sentir mulher bonita. E os caras ficavam admirando ela porque ela não era realmente prostituta. Era tão difícil achar uma mulher que não trabalhasse em saloon que quando eles encontravam, ficavam lá admirando a mulher. Maluco, esse dia essa mulher deve ter ficado cada é com o cu na mão, meu irmão. Com certeza, não. Que pariu. Na verdade, não. Sabe o que ela fez? Ela abriu um restaurante, cara. Que também ganhou rios de dinheiro. Porque todo mundo queria almoçar lá na casa dela. Casa Bonita era o nome. Depois virou programa do Multishow. Isso é só pra isso que o Tucano falou, a galera que tá escutando pode até não entender, né? Você falou, pô, como é que 80% das mulheres e tal? É porque também é importante entender o contexto social nesse começo, mais especificamente, lembrar que a galera ia pra lá muitas vezes, deixavam suas famílias em outros estados, às vezes em outros países, eles iam pra lá e aí justamente teve o que se chamava de a febre do ouro, que era você ir pra lá pra conseguir esse ouro, conseguir esse... e aí voltar pra casa, né? É, um paralelo moderno que a gente pode traçar é a galera de Minas Gerais, os nossos mineiros, que vão para os Estados Unidos trabalhar, não só mineiros, né? Tem muitos imigrantes que vão para os Estados Unidos de todas as nacionalidades, com esse objetivo de fazer uma grana por um período curto de tempo, muitos deles vão ilegais, juntar um dinheiro para depois voltar e a família fica toda no Brasil, ou que país que seja, né? Pensei que você falou de Serra Pelada. Não, tô trazendo um paralelo atual, caralho. Não, mas tem uma diferença importante aí, porque quando a galera vai para o exterior e tudo mais, já existe uma sociedade estabelecida lá. A diferença é que aqui, na Corrida do Ouro, na Califórnia, não tinha quase, tinha uma comunidade e tal, mas tudo foi criado em volta daquilo. Sim, sim. O cara chegava lá, a família tava, sei lá, em outro estado, outro país e tudo mais, e, pô, tinha os salões, ele podia fazer o que quiser. Por isso que era a terra das oportunidades. Era como se fosse um grande, enfim, tudo voltado pra esse entretenimento, aí como o Tucano falou, das prostitutas e tudo mais. É difícil entender isso, né? Não, e lembra, né, pra você chegar chegar lá nessa época era tão demorado, caro e perigoso que você não vai voltar. Ninguém vai voltar. Lembrando também o seguinte, você está encostado com o final da guerra contra o México e o poder estatal, o poder federal americano, também não era tão presente na região. A gente obviamente vai pensar no Velho Oeste, no tiroteio e tudo mais, mas pensa também no seguinte, isenção de impostos. Quer dizer, você podia pegar aquilo e não ser taxado no início. Então também era uma vantagem que fazia todos irem para lá. Era realmente a terra das oportunidades, como eu falei no início. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, historiadores aí. Engenheiros, diplomatas. Diplomatas. Essa corrida do ouro, quando o presidente foi lá e falou, tem ouro mesmo. Essa corredora, ela foi uma corrida insana de, caralho, tem ouro, vamos lá? Ou isso foi uma estratégia, ou teve algum incentivo do governo para que aquela região fosse ocupada? Teve, e antes mesmo da corrida do ouro. O nome que eles dão é Homestead Act, que é lei da propriedade rural. É uma série de leis que foram sendo passadas durante o século XIX, que justamente incentivava as pessoas a irem pro oeste. Eles foram mais ou menos 270 milhões de acres, 10% do território dos Estados Unidos, que foi praticamente dado de graça pros caras. Você só precisava... De umas estacas e uns barbantes pra fazer sua marcação da casa. Você precisava preencher um cadastro, pagar $10... Na época. É uma grana pra aquela época. Era uma grana, mas não é assim. Tudo bem, terreno que você ia ganhar. 10 dólares, pegar, né? E nunca ter pego em armas contra os Estados Unidos. Mas aí você tem que considerar algumas coisas. Isso não é. Você ganhava terra no oeste, maluco. Era tua. Era uma terra. É que nem hoje você ir pra Manaus. Que não, Manaus, mas olha só. Puta que pariu. Todo mundo briga com todo mundo. Olha só. Vocês vão rir, mas eu tive uns tios que foram e viraram fazendeiro. Assim em Rondônia, no Goiás, cara. Chegaram lá e falaram, isso aqui é meu. E viraram fazendeiros assim. Os tios do JP. Caralho. Por um momento eu achei que os tios do JP tinham ido na Corrida do Ouro. Não, mas eles foram pelo do Brasil, cara, e se tornaram latifundiários lá em Rondônia e no Goiás, assim. Chegou lá, cercou e falou, é meu. Não tinha parada. Primeiro, né, como professor, né, Alexandre tá de parabéns, passou de ano, respondeu na lata. Segundo, tem uma diferença porque, né, no Brasil é muito comum a ocupação clandestina, o uso capião, os Homestead Acts e tudo mais, eles eram distribuídos legalmente, era uma distribuição de escrituras. Como a Alexandre falou, foi antes, inclusive, da Corrida pro Oeste, logo depois da independência dos Estados Unidos, a gente já começa esse processo. Porque tem o centro também, né? O centro americano também participava disso. Isso, de incentivar as famílias a expandirem a fronteira agrícola dos Estados Unidos. Depois a Corrida pro Oeste, incentivar a ocupação dos territórios vistos como inóspitos, né? Montana, Oregon, Arizona, todas essas coisas. E aqui, agora, nos comentários, eu sei que alguém vai me xingar, vai falar bosta, mas foda-se. Mas, assim, na circunstância da Guerra Civil, o governo dos Estados Unidos vai fazer uma das maiores reformas agrárias já conhecidas, justamente para distribuição de terras, para uma redistribuição da população, uma indenização para alguns ex-escravos, dependendo do estado, e o fim do sistema de plantation, que era a base do sistema escravista. E aqui o que acontece? Quando a gente fala de reforma agrária, especialmente no Brasil, pós-década de 80, né, todo mundo pensa que é o comunismo, alguma coisa assim. Mas é o que o Alexandre falou. A ideia era você ter famílias produtoras, pequenas terras, para especialmente produzirem alimentos para os Estados Unidos. Porque a expansão da fronteira agrícola no sul dos Estados Unidos foi no modelo do plantation, de você plantar o tabaco, o algodão, em grande escala para exportação. Então, para produção de alimentos, e isso até hoje, inclusive, a pequena propriedade, ela é muito mais produtiva, rentável. Então, é você dar pequenas propriedades para as famílias para se assentarem nessa região e expandir os Estados Unidos. Então, assim, o século XIX nos Estados Unidos foi marcado por uma política de imensa distribuição de terras, ao contrário de um certo outro país sul-americano que foi de concentração de terras. Exatamente. E que foi o último país a abolir a escravidão, mas eu não citei nomes. Agora, vale lembrar que o que você está falando é um pouco depois já, né? O que o Alexandre está falando é mais lá atrás e não estava funcionando lá também. bem, vem aí o número, né? Tinha 600 pessoas em São Francisco, depois foi ter 25. O incentivo do ouro foi muito maior. Né? Ah, é porque São Francisco é na puta que pariu, né? Tô falando ali do meio do caminho. E lembrando que esse meio do caminho, assim, vamos lembrar, estavam dando terra de graça, mas essas terras, os índios, no século XIX foi quando os índios foram perdendo. Não tinha nada, meu irmão. Tu chegava lá e falava, não tem uma farmácia. Tinha mocassins. Tem alguns filmes que mostram bem isso, né? Por exemplo, o Bravura Indômita, Cold Mountain. Assim, você tem uma terra que é sua, mas ela é meio que no meio do nada. E a comunidade que você frequenta é a igreja. E nos grandes planos, ali nas grandes planícies, que era território de tornado todo ano, né? Tipo ali. Assim, era uma parada legal, sim, vou ganhar a terra, vou ter uma oportunidade, mas não era beleza. Não, se fode aí. E olha, durante 30 anos do século XIX, teve uma praga de gafanhotos que varreu os Estados Unidos. Mas não era praga de, tipo assim, olha, vem aí uns gafanhotos. Era de bloquear o sol, maluco. Era uma parada apocalíptica. Era brasileiro na internet. A galera deve ter ficado grilada pra caralho. Cara, não dá pra lutar com o profissional. A escala é diferente, né, cara? Essas terras ficavam onde a criança chora e a mãe não escuta. Não, era bem barra pesada. Não era simples. Ah, tenho a minha terrinha aqui, eu construí a minha... Era uma decisão da pessoa que ia, das famílias que iam. Porque nesse caso aí da reforma agrária, não era um cara que é sozinho. Normalmente ele ia com a família. E a família. Que ele ia se estabelecer lá. É. E era uma decisão corajosa, cara. Pra não caralho, pra caralho. Porque ele ficava à mercê de bandido, ficava à mercê de tudo. Isso facilitou depois que os trens estavam funcionando, né? Aí facilitou mais, porque o cara podia levar a família dele com um pouco mais de comodidade, né? Não era mais aquele mesmo perrengue, era um perrengue um pouco menor pra chegar lá. É, e porque aí facilitou a criação das cidades, né? Tudo começa a crescer em volta da linha do trem também, né? A galera fazia companhias, né? Juntava uma galera e ia pra algum lugar pra formar, ó. Tipo os Mormons fizeram. Os Mormons foram todos lá pra Salt Lake e outra galera juntava também e formava uma vila, alguma coisa assim. Você não ia sozinho? Falando disso, e também, como eu tô puxando aqui o programa inteiro sobre essa coisa do imaginário americano, do mito americano e tudo mais, também se entende um pouco o contexto da segunda emenda americana, que até hoje é defendida ferro e fogo pela galera dos rifles e tudo mais, que era justamente na época fazia sentido, que era você ter esse direito de montar essas milícias e portar, manter, comprar e portar armas. Porque na época era necessário para você justamente manter essa... se manter, manter sua família e manter sua propriedade numa região completamente inóspita. O que você fala hoje, tá? Essa polêmica toda do porte de armas, tudo que hoje em dia realmente chama outra realidade, eu nem vou entrar aqui em questões políticas, mas só pra gente entender a gênese disso, de onde vem. É. Vem justamente disso, porque era, na época, realmente era necessário. Você tinha lá a sua propriedade. O governo americano incentivava a galera a ir pro meio do nada e montar seu sítio lá. O cara fala, pô, mas e aí? E aí vai chegar os caras, vai roubar tudo que eu tenho. Então era necessário eles terem armas, era necessário ter uma organização miliciana, e tudo isso aí é permitido pela Constituição americana até hoje. Então daí essa que parte do roubo, ela tá mais ligada à pecuária do que as outras atividades. Não, o roubo de terra também, cara, é isso que eu tô falando, é invasão de terra, mas tudo isso. A parada do roubo que a gente vê tanto nos filmes, na parte mais de ela tem mais a ver com a questão da pecuária, o roubo de gado, né? Isso que vai dar origem dos filmes e todas as... Então, essa parte do que tá mais no imaginário nosso, assim, que a maioria dos filmes se passa, é pós-Guerra de Secessão, né? Sim, 1800 e tanto. A gente tá ainda na Corrida do Ouro, que é 1840 e pouco. Exatamente, né? Já tinha acabado a Corrida do Ouro, já não tinha mais ouro. É. Né? Também se faz presente essa questão em ambos os cenários. Mas só pra lembrar da parte do mito americano, aquela imagem que a gente já viu em filmes e tantos desenhos e tal, das famílias naquela carruagem com aquela lona redonda branca, né? É, todo mundo junto. E carroça, carruagem não, né? A carroça, é carruagem. E aí aquelas carroças todas fazendo um círculo protetor, né, no deserto, e aí no meio a fogueira e tal, durante a noite e tal. Isso é a galera do Homestead Act. Essa turma que se juntava com terras legais, com documentos, ah, vou ter uma terra. Eu não sei como é que eles encontravam as terras, mas eles iam lá e encontravam essas terras. Então, isso é esse momento, entendeu? Da história americana. Ah, não devia dizer onde era, depois do coqueiro vira esquerda. Eu não sei como é que eles diziam onde era. Né? Veja o grande carvalho. Não, o cara chegava num lugar de escolhe aí onde é, porra. Você pode ter uma terra nessa região. É isso que eu devia dizer. Uhum. E aí você... Só completando aqui, não é nem carroça, nem carruagem. É lembrar que é diligência, galera. Não. Diligência é outra coisa. Diligência é quando é blindada, não é? É aquela diligência... diligência é aquela que já tem no, em 1870 e tantos, que vão duas pessoas sentadinhas lá dentro, tem o cocheiro, que o Alexandre tá falando, é a carroça mesmo que tem a lona em volta. Isso, aquela lona branca. Que fica os índios correndo em volta. Isso, exatamente. A diligência é pra carregar o dinheiro do banco. Que é salto à diligência, né? Nessa questão do imaginário das pessoas, do contexto, das ideias das pessoas, essa expansão pro oeste dessas famílias, desses assentamentos, além de questões legais, questões geográficas, tinha muito a ideia do chamado destino manifesto, né? Que acho que vale um pouco citar aqui, que é uma ideia que é... ela permeia os Estados Unidos até hoje. Ah, é verdade. O pronunciamento do Trump perante o Congresso, logo depois que ele assumiu, por exemplo, tinha muito desse teor do destino manifesto, que é o seguinte, os americanos olham pro seu território ali após a independência e falam, olha, a gente tem aqui essa imensidão de terra, essa caralhada de terra para ser povoada, a gente pode fazer uma expansão, a gente pode receber os imigrantes, receber as pessoas que estão vindo da Europa. Na Europa, ó, tem pouca terra, tem luta por terra, tem guerra religiosa, aqui cada um pode viver a sua maneira, cada um pode viver no seu pedacinho de terra, e mais do que isso seria uma demonstração de como essa nação é abençoada por Deus, né, e recebeu esse presentão de terras. Uhum. E mais do que esse presentão, cabe então ao cidadão americano, especialmente ao cidadão americano cristão, missionário, moldar esse oeste, entre aspas, selvagem, né, do indígena, da terra inóspita, do pagão e tudo mais, ao modelo americano, ao modelo cristão, para redimir esse velho mundo, né, esse mundo europeu, que não deu certo porque ele é pequeno, porque ele criou conflitos. Aqui é grande, aqui cabe todo mundo. Então, para redimir esse velho mundo, né, esse messianismo, digamos assim, americano, a gente vai ter essa expansão da civilização americana pelo oeste, nessa ideia do destino manifesto. Dado por Deus. Deus que deu essa terra à América. É isso. Essa é a crença. E, aliás, sendo justo, todo político americano repete isso quando fala God bless America. Claro, cara. Mas o que eu tô falando, ele vai no mito. É o que eu tô dizendo. O mito da terra prometida. Você ouviu isso em tudo que é lugar. E aqui também tem esse mito da terra prometida. Sim. Tem a ver com Deus, tem a ver com ouro, tem a ver com a liberdade, tem a ver com tudo isso que eles cultuam até hoje. Né? Agora, eu acho que a gente tem que falar de outro ícone. John Wayne. A gente tem que falar... Acho que a gente tem que falar de outro ícone da expansão oeste, que é a ferrovia. A ferrovia é uma coisa... é uma revolução inacreditável. Assim, nada seria possível sem a ferrovia. E eu acho que a gente vai ter que, olha, a gente vai ter que ultrapassar a Guerra Civil. A gente fala em outro Nerdcast sobre a Guerra Civil, porque isso é um assunto próprio, né? Então a gente vai ter que ir lá pra depois da Guerra Civil. Então, assim, até antes, né? Porque foi o Abraham Lincoln que decretou que deveria haver a primeira ferrovia transcontinental, né? Que ligasse, né, uma ponta a outra dos Estados Unidos, né? E isso começou a ser feito dos dois lados ao mesmo tempo, né? Começou a ser feito por duas empresas diferentes, né? A Central Pacific começou em Sacramento, indo pro leste, e a Union Pacific começou em Omaha, indo pra oeste, e elas se encontraram lá em Utah. Em 1869. Em 1869, né? Já depois da Guerra Civil. Depois da guerra. E é uma história interessante porque, primeiro, não tinha dinheiro, o governo não tinha dinheiro pra financiar isso, né? O leak custou, a primeira ferrovia, né? Custou $2 bilhões atualizado pra grana de hoje. E eles não tinham essa grana nessa época. Então, o que que eles deram? Pagaram em terras para essas empresas. A parceria. Exatamente. PPP. E eles falam que no final desse processo, essas companhias eram donas de terras equivalentes ao estado do Texas. Ah, valeu a pena, né, cara? Se você pensar bem. Porra! Claro! Você sabe que aquilo vai ser povoado voado. Tinha venda dos títulos também. A empresa, ela queria levantar grana, então eu chegava lá e falava, olha, a gente vai construir a ferrovia. Fazer um IPO. A gente vai fazer a ferrovia aqui de cidade X até cidade Y. Uhum. Aí chegava pra você, Alexandre, e falava, aqui, você pode comprar um título por $2. Isso te dava direito a, depois que a ferrovia estivesse pronta, a não sei quantas ações ou uma porcentagem determinada da grana por um tempo. Muita gente ficou muito rica nessa época e hoje um dos hobbies mais caros nos Estados Unidos é colecionar os certificados desses títulos de ferrovia. Né? Maneiro. E olha, era quase um crowdfunding, né? Quase isso mesmo. O Felipe falou de chineses que iam trabalhar nas ferrovias. Um dos pratos sino-americanos mais conhecidos, que é o chop suey, que também é uma música do sistema feudal, foi uma das teorias de onde ele foi inventado, foi cozinheiro que trabalhava na ferrovia transcontinental. Olha aí. E a outra é que um cozinheiro chinês, que trabalhava nas ferrovias também, criou o prato para agradar tanto americanos como chineses na visita de um general chinês chamado Li Hongzhang. General chinês? O que ele tava fazendo lá, cara? Mas olha só, tem uma malandragem nessa construção aí. O governo pagava por milha. Então, quanto mais curva você fizesse, mais dinheiro você tinha, não, mais terra. Não é só no Brasil, né? Então tem essa malandragem. É tudo sinuoso pra caralho. O zigue-zague do caralho. O zigue-zague do caralho, essa transcontinental. Mas era interessante porque o maior problema dessa ligação era a Sierra Nevada, né? Lá, a cadeia de montanhas que tem ali por causa da formação geológica das placas continentais. Excelente cerveja, inclusive. Sierra Nevada. Sierra Nevada. E é justamente aquilo que a gente falou antes. Pra galera que tava trabalhando de Sacramento pra dentro, era muito mais fácil e barato trazer a galera da China do que transportar americanos. Ou não, nem quem trabalhava do outro lado eram irlandeses, né? Muitos irlandeses. Então era muito mais fácil trazer os chineses. E além do mais, quando eles... Antes deles virarem policiais. Em Boston. Em Boston. E olha só, tinha outra coisa. Pra atravessar as montanhas, eles tiveram que cavar muito túnel. E pra cavar túnel... Morre gente. E chegaram da China daí, né? Eles... Caralho! Era o chinês indo pra casa. Foi daí que chegou o general, Dudu. Eles usavam... jogaram um dinamite sem o general chinês. Não, eles usavam nitroglicerina, que era mais power. Mais, né? Divertido. E nitroglicerina, minha irmão... É dinamite suada. É líquido, né? É líquido e você não pode balançar. Qualquer impacto explode. É super instável, né? E quem é que ia botar nitroglicerina nos túneis? Os chineses. É claro. É só os chineses. Tu vai botar? Tu ia botar? Eu... Tu ia ficar na tua fazenda lá. Os chineses pagaram. Dizem que mais de 1.500 chineses morreram em explosões. Deve ter sido 3 vezes mais. Ou mais. Isso aí é o que foi registrado, né? Esse número tá módico. É, né? Então, mas é muito. Porque, Nessa época, é como o Eduardo falou: se morrer, morreu. Aí, isso é na Rússia, tá confundindo. Isso é no mundo todo, amigo. É, de certa forma, sim. Mas realmente, a estrada de ferro foi mesmo. Isso não é só nos Estados Unidos, não. Cara. A gente já falou, inclusive, no nosso netcast sobre Belle Époque, né? Só fazendo rapidinho pra lembrar que você ligava o famoso Expresso do Oriente, que ligava Paris a Istambul, né? Atravessava aquela região toda que há 10 anos atrás, antes da ferrovia, levava meses pra você chegar, e daqui a pouco o cara sai de Paris e tava lá na borda do mundo civilizado quando chegava. Inclusive no Brasil, no trem que liga Rio-São Paulo. Não tem. Mas olha só, a gente falou aqui antes, 6 meses pra atravessar o continente, né? De uma ponta a outra, você levava. Depois da inauguração da ferrovia, você fazia isso em 6 dias. Puta, era bate e volta. Cara... Pegava o trem, chegava lá, tomava um café e voltava, só pela zoeira. Ainda ficava vendo o índio pela janelinha, né? Isso. Dando tchau, Charlinho! Otário! Caralho. E aí... Ficava contando os postes que você ultrapassava. Você tem noção da revolução que é isso? Não, cara? É inacreditável. É que nem um avião. Exato. Não, é incrível, né? E aí, por isso que São Francisco, Los Angeles, em 100 anos é o que é, cara. Porque a parada mudou e, obviamente, depois outras linhas foram abertas em outras áreas, né? E um negócio maneiro que o trem trouxe pro mundo foi a padronização da hora. Porque antes disso, a gente... As cidades cidades. Cada cidade regulava os relógios pelo nascer e o pôr do sol. Então, nasceu o sol é tantas horas. Passaram a regular pelo horário que chegava o trem. Exato, porque como é que você vai marcar o horário do trem se cada cidade tem uma hora diferente? Então, o trem... Mas aí eu tenho atrasado todo mundo... Ih, o relógio tá errado. Não tem, é uma zona inacreditável, né, cara? E então, o trem trouxe a regulamentação de tempo e, em 1883, foram criadas as 4 zonas de fuso horário nos Estados Unidos. Não era mais uma zona, né? Era tudo organizado. Mas, ó, outra coisa maneira de ferrovia que eu li é um cara que era agente de estação ferroviária há 23 anos nessa época. O nome dele era Richard Sears. Esse cara começou a vender relógio. E falava, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. E aí, depois de vender relógio e ganhar muito mais do que ele ganhava de salário de agente de estação ferroviária... Mas era um job paralelo? Era um job paralelo. Ele vendia o bilhete e, ó, tem um reloginho aqui, abriu sobretudo assim? Não, ele vendia pros outros agentes, pros colegas dele, os outros agentes ferroviários. E aí, os agentes ferroviários de outras estações começaram a pedir pra ele, ó, traz relógio. Vende relógio, bota no trem que eu vou comprar essa porra. Quem fazia esses relógios? Chineses? Não, talvez? ele comprava e revendia. Ele era um varejo. E aí o que, que aconteceu? Com essa ideia de ele receber encomendas de outros agentes ferroviários de outras estações e vender através do trem... Ele inventou o delivery. O catálogo por correio! Olha. O delivery! O não, cara... isso não é delivery. Isso é só o catálogo por correio. Então, mas ele entregava pelo trem. As pessoas pediam no país inteiro. E ele se estabeleceu em Chicago. O Sears, que existe até hoje, a Sears, é esse cara. Ele estabeleceu em Chicago e publicava catálogo de venda e ele espalhava isso pelos Estados Unidos, as pessoas pediam pro correio e ele entregava pelo trem. Gênio. Caralho! O que eu acho curioso é que o Alexandre tá super empolgado com o catálogo. Eu acho maneiríssimo. O tempo da audiência vai falar, nossa, que bosta! Não é uma bosta! Hoje eu uso o Amazon. É revolucionário, cara! Não tinha... Não, mas hoje, mesmo tendo a Amazon e tal, existe 1 milhão de empresas que trabalham por catálogo. A Avon, gigante. Amazon é um catálogo. Também. É, mas é online, exatamente. É um catálogo virtual. É. Não, mas o Dudu, ó, Eduardo Spoh tá aqui de prova, vendeu muito Batalha do Apocalipse pelo catálogo da Avon. Porra, o que vende em livraria, vende a metade de livraria e metade no catálogo da Avon, cara. Tá vendo o poder do catálogo? É. Sério? Caralho, cara. Caraca, sério? Que foda. Sério, cara. Sério mesmo, cara. É uma parada impressionante mesmo. Bota o anjão na capa, mulherada toda compra. Não, eu fico empolgado porque eu acho foda como o cara vê uma revolução, uma inovação, e ele cria algo em cima dessa inovação, e, sabe? É fantástico. Esse cara barrou Levi Strauss e o Mormon da banquinha de... Esse cara barrou. Barrou. Teve visão. Barrou, teve visão pra caralho. E um outro empreendimento na época que acabou se dando mal, que era uma ideia também grande, foi o Pony Express, que seria um correio, uma linha de cavalos trocando, baseado em coisas que já existiam em outros lugares. É, né? Desde o mundo antigo, esse negócio de trocar de cavalo, né? Exatamente, que cruzava o país. Aí, no que eles estabeleceram isso, pouco depois criaram o telégrafo. Foi matou. Isso foi tipo o disco laser, né? Que não juntou nada. É que a ideia do Pony Express é que o cara ia de pony, né? De cavalo, que seja, até um posto e trocava e continuava. Sim, mas isso existe desde a Rota da Seda, sim, sabe? É uma coisa muito antiga. Mas era difícil de estabelecer nos Estados Unidos pela condição geográfica, né? Não tinha uma rota. Quando os caras conseguiram estabelecer, pum, logo em seguida veio o telégrafo. Esse cara foi o oposto do Sears, né? Esse foi o que se fudeu, né? Alexandre agora, coitado. É, mas, enfim. Acontece, né? Normal. No mundo de negócios, algumas coisas dão certo, outras não. Mas tu acha legal isso, Alexandre? O cara comprou uma porrada de cavalo lá. De pônei. Gastou tudo que ele tinha. Aí trazendo, assim, pô, 50 cavalos, assim, puxando. Nesse primeiro deserto, passa a ferrovia, coitado, acabou. Uma ferrovia ou uma ambulância? Eu acho que agora a gente pode passar pra cowboys e índios, né? Vamos pra parte da porrada aí agora. O cowboy, mas o cowboy não é um vaqueiro. Um vaqueiro é um cara que conduz o gado? Esse é o cowboy. De verdade. Sim. É só o cara que conduz o gado. Uhum. Não é um herói do oeste, caralho. Mas você tem que conduzir o gado pelas planícies inóspitas, com seu coat na cintura. É. É, assim, sim. A palavra cowboy é vaqueiro, é o garoto da vaca. O garoto da vaca, isso aí. É o garoto que fala, eita! Vamos combinar que os foras da lei são muito mais maneiros do que os cowboys, né? Porra, romanticamente, né? Não, lógico, ah, cowboy, lógico. Tem um cowboy fora da lei. Tem um cowboy fora da lei. Toca o Raul aí. Toca Raul. Os cowboys serviam também pra manter o gado dentro das propriedades. Mas até eles inventarem o arame farpado. Exato, que também foi inventado nessa época. Patenteado nessa época. Dinamite, arame farpado. Quando eles inventaram o arame farpado, mais da metade dos cowboys perderam o emprego. Né? Aí exato. Viraram foragem da lei. Não, porque... Os cowboys, eles passavam pela propriedade dos outros levando gado. E era meio que uma briguinha dos fazendeiros com os cowboys, tipo assim, meu irmão! Sim, teve a guerra do arame farpado. Teve a guerra do arame farpado. Foi, porque os caras que. Era contra os caras que cortavam o arame farpado, né? Pra passar a boiada. É. Então, mas o Alexandre, você falou assim, ah, romanticamente os fora da lei são melhores do que o coisa, mas na verdade, se você for pegar os principais heróis aí, que não eram fora da lei, eram dentro da lei, xerifes, não sei o quê, os caras eram tão sangue ruim quanto os bandidos, tá ligado, né? Então, mas eles não estavam do lado da lei também, teoricamente? Ah, matava igual. Matava com distintivo. Wyatt Earp é considerado o maior xerife de todos os tempos, certo? Sim. Ele e a família dele, eles chegavam na cidade e dominavam. Tombstone era a cidade dele. O irmão era delegado, o outro irmão era assistente, ele era dono do salão. Ele chega lá e domina a cidade, sacou? Ele não era bonzinho. Não, mas assim, teoricamente ele pegava os fora da lei e prendia também, né? Ele era a lei da cidade, né? Os que eram contra o negócio dele. Você tá mordido por causa do Billy the Kid, é isso? Não. Ele é meu preferido. Ringo. O Billy the Kid, cara... Eu não sei porque ele fez tanto sucesso assim, cara. Porque ele morreu com 21 anos, pra começar. Na verdade... Chama The Kid, né? Os filmes que tem criança sempre ganham Oscar também, cara. O The Kid. Dizem que o Pat Garrett, que é o xerife que matou ele, que inclusive tem uma lenda de que eles eram amigos, inclusive, não brothers mesmo, mas se conheciam assim... No filme dos Young Guns, eles eram brothers. O Pat Garrett era. Diz que ele inventou que o Billy the Kid tinha 21 anos pra não falar que matou um menor de 21. Ah, porque o Billy the Kid devia ter 20 anos quando morreu. Aí alguém inventou que ele matou uma pessoa pra cada ano de vida. Que ele matou 21 homens. Mas, tipo, constatado mesmo, só tem 4 que ele matou. Então ele não é um cara, assim, muito fuderoso, assim, se for pesquisar mesmo. Jesse James era um cara muito mais foda. O Billy the Kid era ladrão de gado. O Jesse James era ladrão de banco, de trem, era um cara mais sinistrão. Quando a gente fala em cowboy, o Dave falou aí que é o vaqueiro e tudo mais, mas assim, o cowboy do filme, que a gente pode pensar mais facilmente, é só pensar o seguinte: você tem lá, então, afinal de contas, uma terra que é multicultural, né, que muita galera não se entendia, tinha dinheiro na terra, as pessoas podiam andar armadas, você tinha, de fato, xerifes, mas não podiam dar conta de tudo, obviamente, né, ainda mais pra quem morava no campo, não na cidade. Então, a maioria dos filmes que a gente vê de cowboy, pelo menos no imaginário, são esses caras que são homens que caminham pelo oeste e são contratados pra resolver um problema que a lei não pode resolver. São quase mercenários, né? É, tipo mercenários. São quase mercenários, mas aí no caso, o imaginário bom, né? O cara vai lá pra defender isso. Você vê isso no tantos filmes, eu tô pensando aqui alguns Imperdoáveis, por exemplo, tem os... O Imperdoáveis é um bom exemplo, Dudu. É um bom exemplo. Porque Clint Eastwood tá fazendo um gesto nobre, mas ele fala, né? Se você souber metade das coisas que eu já fiz. Yeah. E você vê, por exemplo, Sete Homens do Destino. Que também é isso. Sete Homens do Destino também é uma aldeia, enfim, que precisa ser defendida. E você tem lá um bando de mercenários. Uns são mais bonzinhos, outros são mais escrotos, outros tem não sei o que e tal. Todos eles se juntam pra defender uma propriedade que, né, enfim, tá. O xerife, a lei não chega lá. E essa coisa da liberdade, de viajar pelo oeste, que é engraçado. Eu lembrei do Sete Homens do Destino, por causa dos Sete Samurais, que é muito parecido com a questão do Japão. Depois, eu tô falando do imaginário japonês também, o Samurai. samurais, depois da batalha desse cara, viajavam pelo Japão, caminhavam por suas espadas. E aqui os cowboys caminham e lutam por suas... duelam, né? Por seus revólveres e tudo mais. Quem é o gatilho mais rápido do oeste, tudo mais, etc. Então, enfim, eu penso às vezes nisso. Talvez seja também um defensor da liberdade aí, na coisa romântica também, né? Um defensor da propriedade privada também, que é uma das bases dos Estados Unidos aí, da coisa americana. Então tem isso, né? Mas realmente os vilões têm o seu charme também. Mas outra profissão que cresceu nessa época aí foi a do bounty hunter, né? É, isso que eu tô falando, né? Onde eles botavam a cabeça de criminosos a prêmio e a pessoa ia lá e capturava o cara e recuperava a recompensa. E a maioria desses caras eram veteranos da Guerra Civil, né? O Han Solo não é isso? Han Solo não é isso? É exatamente, John. É quase como... Não, Han Solo não. Han Solo é contrabandista. Mas é o contrabandista. Que é bounty hunter É o Boba Fett. É o cowboy herói, mas que também tem a personalidade meio, né, um cara que já viu tanta coisa, né? Assim como o cowboy já foi na Guerra Civil. Han Solo é pirata. Cowboy é no Mercenário da Galáxia. O Han Solo genérico. Mas você tem isso no Django, né? O bounty hunter, né? Bem mostrado. Sim. E olha só, muitos dos foras da lei, assim, muitos desses mercenários eram os caras que eram ex-soldados da Guerra Civil. O Jesse James, por exemplo. O Jesse James era ex-soldado. Ele era guerrilheiro mesmo, na época da Guerra Civil, no Missouri. O irmão dele entrou pra uma... Era o Frank James, entrou pra uma gangue aí de terrorista, que botava fogo em fazenda, fazia de tudo, porque ele era do lado dos escravagistas. Ele chegava em propriedade de abolicionista e botava fogo, explodia banco, empresa de abolicionista e tal. E aí, quando acabou a secessão, eles ficaram meio sem ter o que fazer. E começaram a assaltar banco. É. E a recompensa pelos dois irmãos é uma das maiores. Era de $25,000. Nossa! É muita grana. Tem um filme maneiro do Brad Pitt, que é sobre a morte do Jesse James, que ele foi morto por um companheiro dele, da gangue dele, da última gangue que ele tava, pelas costas. Aí é a morte de Jesse James pelo covarde Robert não sei o quê. Robert Ford. Ah, o título gigantesco, né? É título de episódio de Dragon Ball Z, com spoiler aqui. É porque todo mundo já sabe, a história não é spoiler, né? Outra galera que acabava virando Outlaw no Oeste eram os ex-prospectores de ouro, né? Claro, os mineradores. Acabou, ouro, né? Acabou tudo, né, cara? E os caras ficavam... Vale lembrar que a corrida do ouro começou na Califórnia e depois migrou pro Colorado. Uhum. Descobriram o ouro lá pelo Colorado também e depois descobrem a prata. A prata é mais sustentável durante um bom tempo, mas também não gera as mesmas oportunidades que o ouro gerava. E o que acontecia muito eram várias cidades. As cidades eram construídas da noite pro dia, né, em volta das minas. Tudo de madeira, assim, meio... Por isso que essa imagem da cidade de Velho Oeste que a gente tem, né, a estrada, a rua é terra, tudo, os salões, as casas são todas de madeiras, são essas cidades... Feno voando. Isso são essas cidades relâmpagos que nasciam perto de uma mina e às vezes 5, 10 anos depois, acabou, virava cidade fantasma. Tem algumas que são preservadas aqui pra visitação turística, é bem bacana. Rota 66 tem, né, algumas. Tem várias ali no Colorado. Não é muito maneiro, era loucura. Então não existia projeto urbano. Existia, era tipo um assentamento, não uma cidade, né? E aquele assentamento ia durar enquanto tivesse dinheiro ali, entendeu? Se passasse uma ferrovia ali, beleza, tá garantido. Mas se não, cara, se tivesse no meio do deserto, parada simplesmente... Depende, que se a ferrovia passasse por cima, não garantia nada, né? Muitas vezes acontecia. Aqui é a rota do trem, foda-se. Às vezes o cara faz uma curva pra ganhar um dinheiro a mais. Então... Isso. Rio Vale sobreviveu. Exatamente, Rio Vale sobreviveu. O negócio dos veteranos da Guerra Civil terem se tornado, né, depois fora da lei é muito intenso, especialmente os confederados no sul, né, que perdem a guerra. Muitos deles perdem as casas ou então às vezes são expulsos pelas famílias e aí vão ganhar a vida com isso. E mesmo durante a guerra, como o Tucano falou, a gente teve alguns grupos ali de guerrilheiros tal, que operavam atrás das linhas, digamos assim, e que depois vão se tornar base de vários pontos de origem, digamos assim, de vários cowboys famosos, né, como os Quantrill Raiders, que eram conhecidos por tacar fogo em vilas e cidades e tal. E uma coisa assim que eu acho, né, bastante interessante, até comentei com você, Alexandre, esses dias né, conversando, tem o cowboy, né, o cowboy em geral, né, o cara do Velho Oeste, né, seja o Buffalo Bill, né, por exemplo, o Buffalo Bill, ele era um cara da lei. Depois eles vão ficar famosos com os shows do Velho Velho Oeste, né? Sim. Você tinha lá o cara atirar em cima do cavalo dentro do circo, né? Atirar na carta de baralho e tal. Os Estados esses Unidos... Caras, só uma coisa, Felipe. Esses caras até a década de 20, 30, estavam fazendo shows pelos Estados Unidos. Só lembrar disso, interessante. Só. Sim, a mulher barbada. E o... Não, mas esses de cowboy, eles iam em Nova York, Central Park, abriam lá, Buffalo Bill e tal, ou sei lá, Kid, não sei o que lá. Tinha muito disso mesmo. Kid Vinil, claro que é Kid Vinil. O touro sentado, depois que ele perdeu lá a grande guerra dos Sioux, foi em pé. Ele foi pro Canadá e depois ele se juntou à companhia do Buffalo Bill. Ele morreu fazendo show. Que merda, né, cara? Caralho. O Buffalo Bill, ele se torna muito famoso, mas o Buffalo Bill não era um fora da lei, né? Ele era... Não. Ele tinha sido caçador, soldado, desbravador, caçador, tá? Caçador de búfalo. É, o Buffalo Bill, ele é uma das inspirações do personagem do Kevin Costner no Dança com Lobos. A gente falou muito, né, da expansão das famílias pelo Oeste, a exploração econômica. O cowboy, né, o cara do Velho Oeste, ele é curioso porque ele é o primeiro ícone cultural que vem de baixo. Ele é o primeiro ícone cultural que é um cara comum, que era o cara fudido, na verdade, que é cuidar de boi lá na casa do cacete, arriscar a vida, né, largar tudo pra tentar ganhar alguma fortuna. Era humildão. Até aquele momento, né, o herói, normalmente, é o quê? É o cavaleiro imaginário, né, o nobre, ou então o aristocrata muito perspicaz, né, como Sherlock Holmes, alguma coisa assim. O cowboy, ele se torna o primeiro símbolo cultural do cara que vem de baixo. Rústico. Entendi o que você quis dizer, mas eu já acho o seguinte, que não é exatamente... É o que vem de baixo também, mas como a gente tá falando aqui e misturando tudo isso com o imaginário dos Estados Unidos, não é o que vem de baixo. É assim, enquanto na Europa você tem lá os nobres, é que são, né, até os grandes heróis, tudo, os Estados Unidos foram criados pessoas que fizeram o seu próprio destino. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, tá entendendo? É alguém que tem a sua liberdade, foi pro Oeste, de fato, pode ser um pobre que seja, através do seu próprio destino, do seu próprio trabalho, ele conseguiu, enfim, vencer na vida. Sim. E como eu tava falando nisso, isso é o que se traz. Não é o mesmo ideal na Inglaterra, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Nos Estados Unidos é, justamente por isso, né? Porque é aquele que a liberdade e tudo mais. Por isso que o Dave falou do Marlboro aí, e a publicidade usou isso, no caso do cigarro, inclusive, de uma forma brilhante, porque ele tá associando o cigarro à liberdade de você fumar e tudo mais, que é a liberdade do cowboy, que é o ser livre, né? Aí vai por tudo que os americanos pregam. Minha opinião que sua, Felipe, mas só com um acréscimo, um comentário que eu acho que é importante nesse caso, assim, não? É mais complexo do que isso, eu acho. Posso estar errado também. Na verdade, esse cowboy, ele tinha, na verdade, a liberdade de mascar tabaco, né? E morrer de câncer na boca. Porque é isso, mas que ele outro exemplo, né? Outro ícone, que a gente até comentou outra hora, né? O John Wayne. John Wayne, claro. Um John Wayne, ele é protagonista, né? Ele é o cara que mais protagonizou filmes em todos os tempos, ele fazia 15 filmes por ano, fez um monte de bosta, inclusive, mas o protagonista, né, dos filmes de Velho Oeste, do John Wayne, ele não era um cara predestinado, ele não era um cara que nasceu em berço de ouro, ele é o cara que o durão que vou fazer minha própria vida, né, e não é, não tem uma, ele não é de pedigree, normalmente, inclusive, os caras, os de pedigree nos filmes do John Wayne, normalmente costumam ser um dos vilões. Então, os nobres. Exatamente. A figura do cowboy, do Velho Oeste, tem essa importância assim, cultural bastante grande, porque ele é o primeiro grande símbolo cultural de uma pessoa comum, um cara que pelos próprios esforços, que rala. Dá pra misturar o que vocês dois estão falando, né? Porque se tornou tão popular porque o público se via no seu dia a dia de batalhar pelos próprios, se via nessas situações. Né? O John Wayne não era senador, mas ele matou o Liberty Valance, né, cara? Caraca, tu foi tão profundo que eu acho que ninguém entendeu, Daniel. Eu admito a ignorância, eu não entendi. No filme que você citou, do John Ford, que é o homem, em português é o homem que matou o Fascino, né? Mas o nome em inglês é o homem que matou Liberty Valance. Né? Ah, tá. The Man Who Shot Liberty Valance. Mas é porque ele ilustra o que você tá falando. No, vocês dois, na verdade, o principal do filme é o John Wayne, que é o cara que mata de fato, mas quem leva a fama é um senador, que era da cidade e tal, não sei o que, mas que não foi ele que matou e que era rico e tal, não sei o que, e o John Wayne era o cara mais rústico, mas ele é o herói de verdade no final das contas, entendeu? O Dudu mencionou, mas voltou a falar dos fortes, né, que foram importantes pra se manter a ocupação viável. Como disse o deixa eu falar um negócio, cara. A gente não falou dos donos da porra toda, né, cara? A gente falou de tudo, menos dos coitados dos índios. A gente falou que eles foram escorraçados esse tempo todo, né? E hoje são donos dos cassinos. Não, hoje eles são donos dos cassinos. É isso. Eu acho que, assim, o que tem sobre os índios, assim, que é mais conhecido por causa de filmes também, é o conflito dos índios contra o exército americano, a cavalaria americana. Dança com Lobos, é isso. Não, então, não é Dança com Lobos, cara, é muito melhor que isso. É o General Custer contra o Touro Sentado, lembra disso? Não. Sim. Ah, não acredito. É famosa essa batalha, essa, né? A batalha do... Sim. Isso é lá no norte, na área de South Dakota e tal. Tem um filme com o Dustin Hoffman, Pequeno Grande Homem. Mas o... Assim, mas o General Custer foi um assassino de índia. Isso, essa é a parada, né, cara? Sim, a parada é o seguinte, né? Por mais que tivessem, em alguns casos, boa vontade dos índios, uma hora os brancos iam expulsá-los e exterminá-los, né? No estado da Geórgia, por exemplo, tinha os índios Cherokees. Eles aceitaram de boaça, tá ligado? Os brancos e a civilização, entre aspas. Criaram uma língua escrita, adotaram a Constituição, alguns se tornaram até cristãos, e eles se vestiam como brancos. E eles tinham um convívio bom, assim, com a sociedade branca, né? Eles tentando se adaptar. Só que aí, a hora que tava faltando terra, eu falei assim, então, meu amigo, chega mais pra lá, que a gente aqui vai fazer um assentamento. E conforme eles iam indo pra lá, chegava mais gente, então, agora é mais pra lá. Até que uma hora eles ficaram putos e falaram assim, ó, não, daqui a gente não sai, e quem chegar aqui, fizer assentamento, a gente vai botar fogo, matar as crianças, vai fazer de tudo. Então, assim, uma hora ou outra, os índios tomaram no cu. E no caso dos Sioux, que na verdade é Sioux, porque é uma palavra, é um termo em francês, uma adaptação de um termo em francês, o nome da tribo mesmo era Lakota. Eles viviam no onde hoje é o estado da Dakota do Sul. Eles viviam numa área chamada Black Hills, que existe hoje, até hoje, é onde tem aquele Monte Rushmore, né? Que tem as caras dos presidentes. Eles estavam lá não à toa, porque eles expulsaram outros índios que moravam lá. Só que eles eram uma tribo muito belicosa, muito grande, forte mesmo, e os americanos deixavam eles ficarem lá. Só que uma hora acharam ouro nessa porra dessa área. Então eu falei assim, então, chega mais pra cá. Chega mais pra lá. E foi aí que estourou a guerra entre o exército americano e o Touro Sentado, era um dos líderes desses Lakotas. E teve a famosa batalha de Little Big Horn, onde o General Custer acabou morrendo. Tem até um filme, eu não lembro agora qual é o filme, mas que aparece uma hora, aparece os americanos estão cercados pelos índios e tal, não sei o quê. Estão tomando um perrengue e de repente aparece o cavalo do General Custer, só o cavalo. E eles acham que é o espírito do General Custer e foge todo mundo. Na verdade, ninguém tinha medo do General Custer, porque os índios deram um pau nele. É, porque ele tinha 10% da força, achou que tava tranquilo, só que os índios nessa época já usavam arma de fogo, já, sabe, os caras se armaram, né, não ficaram... Não, de alguma forma, eles se adaptaram, né? Apesar que as armas que os índios usavam não eram do mesmo naipe do exército americano, né? Os americanos nessa época já usavam Winchester 1873, 22. Não era 22, infelizmente, era 44. Que você dava 15 tiros, enquanto os índios ainda usavam rifle que dava um tiro só. Mas, óbvio, tinha 10 vezes mais índios do que soldados com o General Custer. E o índio montava no cavalo sem sela, tem isso também. A gente não falou, mas a invenção do revólver foi importante pra isso tudo também, né, acontecer. Porque antes era um outro tipo de arma de fogo. Aí a Colt inventou aquele miolo ali que rodava. O tambor. E aí passou a ter uma forma de defesa mais eficiente. Mas sabe que, na verdade, a Smith Wesson inventou uma parada tão importante quanto o tambor, né? Que foi o revólver que você conseguia abaixar o cano dele e o tambor fica pra cima, sabe? E você consegue tirar todas as balas de uma vez e recarregar. Uhum. E antigamente você tinha que tirar cartucho por cartucho. Pelo ladinho ali. Pelo ladinho, isso. Com um pistão. E isso pra um cara em cima de um cavalo era, porra, missão impossível, né? Isso porque, assim, antes disso, ainda tinha aqueles Colts antigos, Colt, se não me engano, Walker, que você não tinha cartucho. Você botava pólvora no tambor, você botava um projétil e você botava uma espoleta do lado de trás. Torcia. Devia demorar, sei lá, umas 6 horas pra você conseguir. Não. E torcia pra explodir na tua cara aquela merda. É, exato. É, a Guerra Civil foi lutada assim, né? Aí, você falou isso, de torcer pra não explodir na cara. Esse revólver, ele foi a arma de mão mais poderosa até a invenção do Magnum 357. Isso já em 1930 e tantos. Só que foram feitos 1000 pro exército americano. E assim, a grande sacada desse revólver é que você conseguia botar mais pólvora nele do que nos outros revólveres. Ele aguentava mais. Só que esses 1000 primeiros tiveram recall porque estourava mesmo. Não dava pra botar tanta pólvora quanto eles alegavam. Então tinha uma galera aí ficando sem mão, sem dedo. Não teve recall nem fudeu. Caramba, eu fiquei sem mão, desculpa aí. Quando acabou os 1000, ele, opa, vamos mandar mais reforçado. Agora falou de todo sentado. E o Jerônimo? Ninguém lembra? O Jerônimo era Apache, né? Que até é uma tribo que é mais reconhecido o nome. O forte era Apache. O brinquedo era o forte Apache, né? É, mas é no sul, né? É no sul. E a guerra contra a paz termina quando o Jerônimo, que era o líder, se rende, né? E por que o nego pula do avião e grita Jerônimo? Jerônimo! Do avião, cara, do avião. Nunca viu isso? Isso é uma piada do Top Secret. Na piscina sim. É, pô. Na piscina. Do avião, não. Nunca vi que filme, Top Secret, eu acho, que o cara pula do avião e grita Jerônimo. Aí o outro, Jerônimo. Aí depois vem um índio, eu. Que escroto, cara. Mas os Apaches são lá pro sul, né? Texas, Novo México. É, no Texas. Oklahoma. Esse nome forte Apache é só no Brasil, né? Não é possível que isso seja em outro lugar. Não faz sentido, né? Porque o forte Apache dos Apaches, né? Era o forte contra os Apaches. Contra os Apaches, exatamente. Os fortes pelo país inteiro foram pra defender as áreas ocupadas. A gente vê isso em Revenant. Tem um forte. Vários filmes mostram, mas o mais recente é o do Leonardo DiCaprio. Ah, tem um forte, exatamente. Olha, Jerônimo morreu aos 79 anos de pneumonia. Foi, mas tava preso, né? Você fica se jogando na piscina, entendeu? Mas ele já tava preso quando morreu, né? Ele se rendeu e foi preso. Ele chegou a ser líder de mais de 1000 índios. Mais de 1000 índios? Porra, foda-se. Mais de 1000 índios? Porra, que coisa. Pô, eu achei que ia falar 10 mil, cara. 100 mil. Não, tem que ver que pós 1800, os índios já estavam rareando, né, cara? Não, eu sei, mas que tu falou, pô, mais de 1000, caramba. Olha só, só de brincadeira, esse negócio de gritar Jerônimo vem dos paraquedistas americanos. Ah, pro lado do avião. Eu tô falando, cara. Mas por quê? Na Segunda Guerra Mundial, inspirados num filme de 1939 sobre a vida do Jerônimo. E assim, o Jerônimo usava... Jerônimo lá pra pular de alguma ribanceira, né? E aí os caras pularam pro avião. Os Apache usavam moicano? Mohawk, aquele... Não, porque... os moicanos. É de outra... É... Não, eu tô perguntando... Eu não sei. Porque os paraquedistas americanos usavam corte moicano pra assustar os inimigos com uma forma ameaçadora. Tá aqui também escrito aqui, no mesmo aparato tá escrito aqui. Outros nativo-americanos, tradição nativo-americano, foi adotada por eles, que era o uso dos Mohawks. Exato. Que eram dos moicanos. É, e pintar a cara também, que tem o mesmo objetivo de intimidar. Tem uma foto que rola na internet de um barbudão, parece que é da época do Velho Oeste. Um cara, um branco, vamos dizer assim. De barbudão, assim, hipster e moicano. Mas não é um índio. O cara já usou. É o Daniel Day-Lewis. Não, não é o Daniel Day-Lewis, cara. É outro maluco. É uma foto de época que roda na internet aí. Peraí, olha só, quando é que o Jerônimo se rendeu? 1800 e, sei lá, 80 e tanto. Que tem uma foto aqui do Jerônimo, 1905, no modelo C, no carro. Não, mas ele morreu em 1909. Então, mas ele tava de bem, ele tava de boa. E essa prisão dele foi... Tava de... Botou tornozeleira, vida nova. Dá nada. Ele tá dirigindo carro, cara. Ele tinha imunidade como chefe de tribo. Tá dirigindo carro? Tá, de cartola. Que filha da puta. Entregou todo mundo, Jerônimo. Fez a nação premiada. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.